Nós aqui somos mais novos, ó, é verdade. Mas agora o Mota... Ah, isso que o Mota foi registrado com 13 anos, né, velho? Ele que escreveu o nome dele pro cara, né, velho? E não sabia andar ainda. Pegou fogo. Coitado. É, verdade. É. Queimaram-se os documentos. Maldade falar isso. Maldade falar isso, hein? Conheceu o São Paulo em 2005. Sacanagem. É. Que coisa, véia. Hein, meu? No estádio, eu fui com uma véia. Foi? Foi. É, aliás, ô Sombra, eu queria fazer um agradecimento especial por hoje eu estar fazendo o programa aqui, ó. Pra duas pessoas, né? Cara. O doutor Pedro e o doutor Fabrício do Pronto Atendimento do Hospital Santa Catarina. Opa! Foi lá mandar aquela boa e velha Bezetacil, aquele levanta defunto. É. Ô, vou te falar. Você virou a bundinha, o Marcão? Doeu a bundinha. Fazia tempo que eu não tomava, viu, Vieira? O Marcão tá sentando de lado. Assim. Tomei de banda. Tomei de não dá. Não dá. Ah, braço não dá? Não dá. Por quem? Ah, essa daí, malandro, vou não, te mas, falar, hein? Não, você já tomou essa daí? Não. Malandro. Dói, mas não é pela dor. Ah, é? Por não. Que é, eu sou bem? É, por causa que lá foi efeito mais rápido lá no Boga. Ah, é? Não, Marcão. O Marcão tá sentando de lado, gente. Tô meio de banda aqui, ó. Glúteos. E o pessoal vê a gente lá, viu, Sombra? Do Pronto Atendimento do Hospital Santa Catarina lá. Temos vários ouvintes lá. Que legal. Da hora. Abraço a todos aí do Santa Catarina. Bom hospital, né, Sombra? Tô de bola. Sua avaliação, Sombra. Começou a Paulista ali. Nunca fui atendido ali. Eu já não posso nem dizer. Muito bom. Muito bom. Só fazer essa visita. Né? Precisa fazer. O Sombra conhece. Ele faz assim, ele gosta de fazer. Tipo assim, ó. Você vai, por exemplo, no Santiago Bernabéu. Faz o tour do estádio. Aí o Sombra, ele gosta de. Vai fazer o tour do Santa Catarina. Não, ele quando vai pra. Quando ele vai pra Nova York, Barcelona, não vai. Frequentar os lugares, ele vai nos hospitais. Eu posso falar, o Juju era assim também, velho. Vocês estão confundindo? O Juju? Ah, adorava. Ó, eu vou falar um negócio pra vocês não sabem. O Sombra, quando ele, sabe quando era aniversário de criança? O cara tinha o bexigão. E aí todo mundo tinha bala. O Sombra tinha assim, ó, Benalete, era Neusaldina, era um monte de remédio. Valeu! Quem ganhou? Aí assim, ó, vamos fazer um sorteio. Quem vai ganhar aqui um raio-x no Santa Catarina? Ele. Aniversário, que geralmente tem uns aniversário que é open bar, do open Sombra bar. É open Neusaldina. Então, aí foi pra senhora, presentinho, lembrancinha do aniversário. Cês era o sachêzinho, um sachê de álcool gel. Para de ficar fazendo propaganda de remédio. É isso aí, não paga. O Sombra não levava aquelas balinhas, né? Levava S infantil pra escola. Mas S infantil é uma delícia, vai. É gostoso. Sem água. Não sorvia nada. É, o melhor é mastigava. É muito bom. É bom mesmo, aquele amarelinho, né? É bom. Quem tá aí na linha? Mano, tá aí? Não, mano, hoje não tá. Então vamos começar com o Corinthians. Deu ruim no morro, né? Vamos começar com... Eu não sei se tem a ver, porque o Marcão foi tomar a tal da injeção no bumbum. Doeu aí, lá. Aí, o irmão gêmeo sente. O famoso MB10, como ele se auto-intitula hoje. É. Não é mais Maurício Bages, nem, mano, é mal MB10. MB10. Nossa, essa maniazinha de jogador de futebol é MB10. O MB10 chegou e falou assim, senti também uma pontada nas nádegas. Vou lá ver. E diz que ele vai... Vai analisar o que pode acontecer. Vai fazer uma análise. Boa. Então, vamos falar verdade do Corinthians, isso, então. O quê? Que o irmão gêmeo sente? Que o verdade, outro tá verdade. Ah, velho, eu quero acreditar que não, porque às vezes eu vou dormir, cara, eu sinto uma dor meio na bunda, velho. Eu vou tentar não imaginar o que meu irmão tá fazendo lá no Rio de Janeiro. Não, Marcos! Mas assim, eu quero parar de sentir é que laciou. Mas na verdade, quando ele enjoa, você também enjoa? Não. Ele falou quer uma dizer, vez. Uma vez no kart lá, tipo... Os dois bebem igual, os dois enjoam, é verdade. Não, mas gorfando lá, ficaram no kart gorfando. Lá por 2000 e 2001, nós fomos correr de kart. É uma competição. E tava lá o Marcão e o MB10, né? MB10 oficial. Tava lá. E fomos correr de kart, mas os dois gorfaram na mesma volta. Não, eu andei duas voltas a mais ainda. Mas o problema é quem tava atrás do MB10. Eu tava achando que era Mario Kart, né? Que tinha jogado os objetos. Ah, e o detalhe, como eles são irmãozinhos, eles foram vestidos de Mario e Luigi, velho. Eles foram de Mario e Luigi, os dois. Mas isso aí não é pra mim, não. Vamos falar do Corinthians, só que o mano não tá aí. Pelo menos as manchetes hoje andam mais rápido. Ah, é, o mano atrapalha. Nossa. Vamos lá. Bom, o Corinthians voltou agora à tarde se apresentar, pegou dois dias de folga, né? Ficou segunda, terça e hoje voltou. É, a expectativa é do Jô para enfrentar o Curitiba, mas eu acho que ainda não vai ser dessa vez que ele estará em campo, não, hein? Eu acho que deve o Casim nessa partida contra o Curitiba em casa. Nossa. E vamos lá, Corinthians. É isso aí. Curitiba. Não, isso é uma pesquisa hoje interessante, né? Que falando sobre o perfil do torcedor corintiano, né? É. E pelo perfil lá, a torcida do Corinthians virou elite, hein, velho? Não, é o torcedor que vai à arena. No preço do ingresso, é óbvio. Ah, isso é óbvio. Isso é óbvio que se você tem um ingresso caro, não é o povão que frequenta. É, claro. Mudou o perfil, né? Sim. É o torcedor que tem mais dinheiro que vai. Ainda mais uma situação econômica que tá o país hoje, óbvio. E eles não podem baixar o preço do ingresso, né, velho? Tem que pagar o estádio, né? Ah, então pagando, né? É, não estão pagando, então coloca baixar, preço popular, né? Cara. Já que não tá pagando mesmo, deixa abaixo. Se fosse o Mano aqui, o Mano ia falar. Vocês viram? Como é que vocês têm certeza? Quem falou pra vocês? Vocês já viram o documento? Tá pagando, sim. A casa é nossa. É. Boa. Brincadeira, né? Muito Santos. Bem, que mais? Que mais, seu Bento? Agora é o Santos. Nossa, já? Ah, sim? Papum, só porque o Mano não tá aí? Você vai falar pelo Corinthians? Se alguém quer falar aí? Eu já falei. Ah, fala aí do Cadinho aí, alguma coisa aí. Ainda não, os caras não rabiscaram lá ainda. Os caras armaram um túnel pra pegar um bi. Uma parte saber. Só faltava mais um. Será que é por isso que o Mano não tá fazendo o programa hoje? Será que é por isso que o Mano não tá fazendo o programa hoje? Pode ser. Será? Sabia 50 milhas na mão do teu irmão, hein? Cinquentinha, velho. Pô, tá bom, hein, velho. Vai saber. Nosso MB10. Nosso MB10. Quem diria, hein? Vestido com aquele capacetinho, com aquela luzinha assim, né, velho? Quebrando ali pra entrar embaixo do túnel. O Mano não veio? Não. Não veio. Ficou sabendo que estavam escavando um túnel aí, Domênico? Mas vai me dizer que tem. Ah, não sei, o Maurício. Sim, Domênico. Não, ninguém tá acusando nada aqui. Ninguém tá falando nada. Não. A gente só achou estranho. Eu não sei se essa hora o meu irmão não tá ligando pro Ben, já falando pra chamar o Coronel Marinho pra ver se tá ali com ali. Quantas vezes teu irmão já ligou pro Benji pra salvar? Ah, no Pacaembu, uma vez ele pediu seguro lá, mano. Só lá? A polícia levou ele lá pra salinha lá e... Piou, né? Aí ligou pro Benji lá, chama o coronel, chama o coronel. Na época o Marinho não tava na arbitragem ainda. Mas né, ele tava... fala assim, chorando ou não? É, na hora do desespero, né, velho? E foi Corinthians São Paulo, né? Foi Corinthians São Paulo. É. Acho que ele xingou um torcedor do São Paulo que os caras estavam escoltando. Meu Deus do céu. Foi. Que situação. Ele xingou, né? Daí os caras falaram, qual que é? Daí falou assim, qual que é? Eu sou o MB10 do estádio. Negão. Voaram cinco nele. Ele fez aquele movimento de muque, fez assim, ó, bom dia do anão aqui, ó. Eu sei que o Mano chegou da cadeia lá pra sentar com a gente na numerada, ele tava mais torto que boneco de massinha. Meu Deus. O cara faz aquela massagem bacana, né? Olha, em relação ao Corinthians, aí é uma curiosidade. O Corinthians é aquele que, na era dos pontos corridos, mais rodadas ficou na liderança do Brasileirão. 113 rodadas. Olha. É verdade, são dados. Em segundo lugar é o Cruzeiro, que ficou 108 rodadas. Em terceiro, o São Paulo, com 68 rodadas na era dos pontos corridos. Em quarto lugar, o Palmeiras, com 53 rodadas. Depois vem o Fluminense, aí vem o Galo, vem o Santos, do falecido RG, daí vem o Botafogo. Não. Falecido, tá louco? Vem o Grêmio. O RG morreu? E o Internacional. O RG morreu? Não, faz tempo que tava isso, vocês estão loucos. Tava aqui, era assim, tipo... Como assim, morreu? Assim, você tá sabe louco? Sabe aquela última energia do corpo? O espectro. Não, aquela coisa assim, né? Você nunca ouviu dizer que tem cara que vai lá e fala, não, mas eu vi o morto mexer. É que assim, de vez em quando eu falava uns trecos aí, mas... Vocês estão loucos. Ai, que absurdo, Domênico. Você? Eu? É. Dando um aval aí. Você, Domênico, você fica de gracinha, mas você aí fica protegendo o velho. Não é protegendo. É você que fala assim, eu acho uma sacanagem. Que cheiro é esse de formal? Acho uma sacanagem vocês fazerem isso com o RG. Cheiro de formal aqui, porra. Acho uma sacanagem. Não só com o RG, com todos que quando faltam, vocês ficam zoando aí. Quem é a favor de empalhar o RG pra ele continuar no estádio? Eu. Tem que continuar, claro que tem. Eu sou a favor de outra coisa também pra ajudar o Marcão. De envernizar, porque toda hora o Marcão tem que ficar passando espanador, não é, dá, velho. Dá uma envernizada? Dá uma envernizada, aí só passa um pano úmido. Úmido, já era. É. E põe aqui sentadinho, no mesmo lugar. É. Só, só o microfone podia tirar, que isso é caro, pô, com empalhado eu falar no certo. De mentira, né? Põe outro aí, põe outro qualquer, um cenográfico, esse aí não. Pô, $500 o microfone, isso aí. Caraca. Ah, o RG, não, pô, morto não fala. Morto não fala. Oba. E quem que vai fazer aquela brincadeirinha do 40, RG? Qual? Que o Domênico fala. 3.8, RG. Presta atenção numa coisa. Ó, quem que vai fazer? Não, esse existem... sexto pode fazer. Existe. Ah, que lixo. Tá filmando o sexto. É isso, sombra. Existem algumas coisas. Essa planeta pode fazer. Mas ela não emite som. Deixa eu explicar pra vocês. Então, dá na mesa. Existem algumas coisas que... só aquela pessoa que faz. É. Tanto que o RG não tá aqui, não tem esse papo de quantos anos, 38, ou pergunto, você acha que eu pergunto pra alguém? Porque tem certeza. Não, tem. Sombra faz. Tem. Faz o quê? Que faz, faz. 3.8 hoje. Fazer com, olha aqui, ó. Fazer com maestria é pra poucos. Tá? Fazer com maestria. Você tá rindo, né? Não. Vocês tudo dando risada. Tô... olha que o RG tá aqui. Você fica trupianinho, né? Engraçado, né? Vai, ele que fica cantando suas musiquinhas, você tá defendendo ele. Ontem tava puxando as musiquinhas. Tava mesmo. É mesmo. Batendo palminha. Às vezes o RG é vendido, mas eu não sou um cara revanchista. Ah, não. Se eu fosse revanchista, eu tava aí zoando também. Mas eu não sou assim, não. Meio vendido, ou é ou não é? Não, mas não, pera. Como assim, meio? Você, às vezes você falou meio. Não, eu não sou vendido. E ele? E ele? É mais ou menos. Cara, às vezes acontece isso. Você já foi vendido com ele? Não, o que vendido? Você já foi? O que é vendido? Você foi sacaninha com ele? Se você for jamais nesse sacaneei só de vez em quando, você é mais ou menos. Jamais eu sacaneei o RG aqui. E ele já te sacaneou? Ah, algumas vezes já. Que eu vi. Então, aí, ó, não eu vi, que eu vi. Tô te falando, mau caráter, ele não presta. Que você isso? Dessa... que mau caráter, vocês estão malucos. Mas agora, em memória. Em memória, o cara não morreu. Vamos falar do caráter do memória morto. Memória é quando o cara morre. Lá, vamos chefe. Comendo pelas beiradas, hein, chefe? Comendo pelas beiradas. Caramba, hein, chefe? Você tá aqui, ó, matando galinha aos poucos, viu? É, velho. É, a tua situação. Você é traído, hein, nós estamos vendo, viu, chefe Benedetto? Ô, o chefe chegou aqui e falou, o RG não vem hoje? Eu falei, não, hoje ele não vem. Ele é daqui. Demorou. Sou 10 segundos. Não, ele fez yes. Ganhando aos pouquinhos. Ele fez yes. Velho, aquele que vai visitar o RG e puxa da tomada sem querer um negócio. É. Que pisa no fio. É que precisa carregar o celular, né? Vai pisa no fio. Isso. Ah. Vai carregar o telefone, deixa eu puxar esse aqui mesmo. E colocar na tomada do monitor cardíaco. É só ver aquele negócio. Ô chefe, cuidado com isso aí. Que isso, vocês estão me ouvindo? Vocês estão falando besteira. Não, não tá bom. Não, a gente tá, sabe. A gente só conhece. Fala besteira. É, fala aí da imensa torcida. Obrigado. Alvinegro, até que enfim. Audiência. Alvinegro, massiva. Praiano. Do, né? O Santos Jack. No meu coração. Vamos lá. Olha, é o seguinte. Ele misturou dois. Vai, fala aí do Leão. Canta do mar. Canta aí, velho. Canta o original, chefe. Tem dois. O original. Né? Fala o microfone, eu gosto do. Agora quem dá bola é o Santos. Não, o outro. Sou alvinegro da Vila Belmiro. Não tem um ritmo, né? Esse aí. Não. Mas isso é ruim, hein, chefe? Olha, é ruim. Ruim. Nada. É ruim. Não, ruim. Eu gosto do Santos Gol. Pra enfrentar a macaca. Vixe. Dia 12. Vai. Macaca que ganhou, tá tranquila, não precisa ganhar de novo. É, macaca. Não, não precisa. É. Não precisa. Que pensa. Foi pra 31 pontos. É. Vai torcer pro Santos contra o macaco? OBVO. Bruno Henrique neles. Lucas Lima e o Renato. Treinaram já treinaram, hoje? Treinaram, voltaram, vão praticamente confirmados pro jogo do dia 12. Até que enfim, né? O jogo é lá em Macaca, hein? Lá em Macaca. Ah, mas não tem problema não, seu bem. Não? O Flamenguinho foi lá e tomou na cabeça. Bruno Henrique vai deitar nos caras. Quem é o Flamenguinho perante o Santos sempre Santos? É. Isso é verdade. E aí, tá animado? Dá pra buscar os caras? Cara, tem que ganhar os jogos. O Corinthians vai perder. O Corinthians vai perder alguns jogos dos próximos... As quatro próximas rodadas, eu acho que são decisivas. O Corinthians tem jogos difíceis, o Santos tem jogos não tão difíceis. Então, acho que dá pra tirar uns 4 pontos aí nas próximas 4 rodadas. E aí, a Zed, hein? 4 mas pontos. Mas não é pouco, seu Benedetti? 4 pontos, se o Corinthians vai ter jogos difíceis, o Santos vai ter jogos não tão difíceis, 4 pontos é pouco, né, cara? Não, pô. Tirar 4 pontos em 4 rodadas tá bom. Não, tem que tirar mais, mano. É, poderia tirar 8 já nas 4 próximas rodadas, mas não é assim também, né? É que você não confia muito no seu time, não, também, confio, né? Confio, mas você tem que considerar que vai ter uma derrotinha ali ou aqui, né? O Santos está a quantos pontos do Corinthians? Oito. Restam 12 rodadas. 12. Se tirar um ponto por rodada, chega cara a cara a 4 rodadas. Sim, sim. Então, por isso que eu e acho. E o Corinthians que... joga com quem? Curitiba agora em casa. Então não está com cara de que será. Não, que essa esse jogo não é difícil, não. Não, essa próxima rodada não é nada. Ó, o Corinthians pega o Curitiba, aliás, o Santos tá com a corda no pescoço para continuar o oitavo. Não, o Corinthians pega o Curitiba agora, lá em... depois o Bahia. Lá. Aí depois pega o Grêmio aqui e depois o Botafogo no Rio. É, então, são 3 rodadas difíceis. E as rodadas do Santos? Depois do Curitiba. É Ponte fora, vê aí, Marcão, para mim. Depois é, são 2 na Vila. Se formar, né? Tá vendo? Se fosse o RG, não ia saber nem a próxima. Saber, exatamente. Ó, o Santos pega a Ponte. Sabe uma, pelo menos. Santos pega a Ponte agora em Campinas, depois pega o Vitória lá na Vila, depois pega o Sport lá na Ilha do Retiro, e depois pega o Atlético Goianiense. Ó, uma curiosidade. Em tese, os confrontos santistas são melhores. Uma curiosidade pra vocês aí. 7 dos 12 que faltam, tá, tanto pro Corinthians, pro São Paulo e pro Santos, os adversários, né? Os 7 desses 12 são os mesmos adversários que o Corinthians vai pegar, o Santos vai pegar. E no mesmo mando. Ah, é? Caramba! É curiosidade. Então vai depender da campanha de cada um aí. Isso aí é. Isso é importante. 7 dos 12, hein? Dá pra gente são fazer iguais, um... iguais. Pode olhar aí. A gente podia fazer mandaram depois pra mim o levantamento quantos aqui. Pontos cada um. Domênico, a gente sabe de todo o seu apreço ao Esporte Clube Corinthians Futebol Clube. Mas é. Ah, eu tenho. Você não tem dúvida como eu tenho esse apreço. É. Você não mas tem se noção. Chegar ali cara a cara, assim, vocês vão querer ganhar do Corinthians pra facilitar pro Santos? Porra, não, vamos. Não. Desculpa. Sua resposta vai depender. Ganhar. É. Independente. Nós vamos bater na cara desses trouxas aí. Ah, lá, Domênico. Na arena deles. Mas é lá, Domênico. Mesmo que na perca já perdeu ou não perdeu. Nós vamos lá e bate na cara dos caras. Se depende de nós, sobra. Tem 3 a menos aí. Dodô. Ó, aqui, ó. Vocês estão quantos deles aí? 5, 8. Então. É 5. Sério? Pode acreditar em mim. Até porque vocês estão em dívida. E me cobra. E pode me cobrar aqui. Você tá devendo e, mesmo. E vai ficar paga a dívida agora eternamente essa dívida. Tá bom. Não vai falar mais nada. Beleza? Aí não pode falar mais nada. Se bem que já o Paulistinha já demos pra vocês aí. Ah, é, bom. E você nunca mais canta falar da nada. Ficou caro esse negócio da segunda, hein? Esse negócio ficou caro pra nós, hein? Valeu um paulista, valeu não vai uma falar mais de paulista. Fala danada. Agora mais um ficou de jogo. Graça, cara. Vocês não caíram na primeira vez. Vocês não vão falar mais fala danada? Não, isso aí não tem nada a ver. Fala lógico que tem, tem que prometer. Tem sim. Não, pode falar, mas deixa com nós. Deixa com nós, nós vamos fazer o serviço aí. Fico contigo, então. Porque eu sei que vocês não têm o jogo contra os caras, não tem mais. Mas nós temos até. Nós. Como é que é? Tá batendo no peito? Nós temos e vamos bater na cara dos caras lá dentro. Boa, Domênico. Nossa, pode deixar com nós. Eu não sei se o São Paulo. O São Paulo já não pega mais, né? Não, já tirando dois já pontos foi... dos caras. O Grêmio. Dá pra dar uma ajudada? O Grêmio. Bate no peito, bate no peito. Vai bater. Reserva. Não, vamos empatar. Aqui, ó, sombra. Aí, ó, sombra. Então são esses adversários, ó, como visitantes. Então vai. Tanto Corinthians quanto Santos são visitantes com esses aqui. Cadê? Ponte Preta. Esporte. Ah, esquece o futebol. Bahia. Chegou a Raquel aqui, aí, sempre com a convidada. Chegou a Raquel aí, todo mundo parou de falar. Aqui um dia. Assim a gente não consegue fazer programa. Aqui, ó. Porco. Então vamos lá, calma. Deixa eu falar os adversários. Vocês não prestam atenção em mim. Desculpa, Domênico. Desculpa. Vai olhar pro você. Se dane então essa porcaria não, aí. Domênico. Pô, Domênico. Fala, Domênico. Fala. É brincadeira você. Eu tô prestando atenção, Domênico. Eu quero saber disso. Você não fala que o Santos dá uma audiência desgraçada? Agora eu nem falava. O Mota que disse que tá prestando atenção, eu nem falava. Olha aqui, ó. Vai, Domênico. Vamos lá. Vai que elas saíram, pode ir. Então, como visitantes, sim. O Corinthians e Santos pegam Ponte Preta, Sport, Bahia e Flamengo. Tá. Como mandantes, Atlético Mineiro, Avaí e Grêmio. Grêmio, então é nós, chefe. Nós, Vivi. Vamos então é o seguinte, olha aqui, ó. O Grêmio, olha aqui, ó. Se tem, olha aqui, ó, sombra. Olha isso aqui interessante, hein? Olha só, o Grêmio ele pode dar o título pra vocês. É. Porque o que pode acontecer? O Grêmio pode tirar 3 do e dá 3 pra nós. É são 6 pontos. E eu ainda com a faixa de Libertadores, aqui, velho. Aí, eu vou pro time sobra. Feminino, velho. Palmeiras e Grêmio podem fazer a mas já não é, coisa não, mudar é Paulo, de figura aí. Se o campeonato. Palmeiras ganha. Se Palmeiras ganha, tira 3 dos caras. Se vocês ganharem, fica 5. O Grêmio ganha do Corinthians, fica 2. Tira mais 3. Desde que nas mesmas rodadas. E o Grêmio pega o Santos. Aí passamos. Agora, Domenico acabou o campeonato. Ó, seu Bento, eu vou você fazer entendeu, assim, Sombra? Seu Bento. Considerando que a gente ganha todos os jogos. É, seu Bento, Sombra, era melhor Marcão, a gente tá aí. Vocês não deixaram nós era Mota melhor. Mota e Domenico. É. Era você melhor. Você quer ver porque é bom o Santos ganhar? Obrigado, porque Rodrigo Vessoni. Ninguém vai zoar a gente, velho. Ninguém vai zoar não, nós. Não vai não. Me aguarda. Não vai mesmo. Quem vai te zoar, Marcão? Mas vai parar, momento, Paulista. Nossa. Você tem que ver que aqui é a coalizão do bem. Eu gostei desse negócio da coalizão do bem. Aqui é Brasil. Coalizão do bem. Somos a Liga da Justiça. Mas aí, olha. Coalizão do bem contra o enxuto mal. Olha aqui, ó. O que tá em questão aqui é o seguinte, velho. Olha só. Santos é Brasil. Nós somos a Liga da Justiça. Os e Santos. Nós somos irmãos gêmeos. Ai, os irmãos gêmeos. Mulher maravilha. Não, ai, o Marcão, só que o outro nossa, é o Santos. Cristãos contra o time do Morro. Ah, é se, o Santos, porque, assim, se o Santos ganhar o campeonato, tudo bem, vocês vão comemorar pra caramba. Mas a graça vai ser, nossa, não é tirar sarro da cara desses trouxas. Vai ser o maior cavalo que ficaram paraguaio da história. 16 pontos, 12 pontos, o outro tocando. We are the champions. Esse trouxa aí. Aí é que vai ser o legal. É isso mesmo. Da musiquinha, Domênico. Nossa, coisa da vida. Vai ser bom programa. Vai ser eu vou dizer agora. Eu quero ficar aqui só olhando. O placar vai ser mais longo que o Titanic. Vai. Eduardo e Mônica. Vai ser caboclo, vai ter. Tudo. Imagina as músicas. O placar acaba às 7h30, né, meu Deus? Não, eu vou fazer o seguinte: faz o estádio. Eu entro às 8 com o placar, vou até às 10. Né? Caraca. Tá certo. Fora. Isso não tá tão errado, sabe por quê? Fora o replay do estádio. Nossa senhora, vai ter que... Mas tem material, hein? Vai ter que fazer 3 dias. Amigos, mandou. Tem material, hein? Vamos acalmar agora os ânimos. Vamos acalmar os ânimos. Vamos deixar aí o pessoal aí do mal, aí pra lá. Eles devem estar puto com a gente agora, velho. Dodô. Deve estar xingando eu. Fala aí. O Mano já tá falando que a gente é usante. É, usante. Aí vem esse papinho de ânimo. Mas, Dodô, olha, em qualquer lugar do mundo, tem sempre um parque, tem uma represa. É, e ter um parque e uma represa como vizinhos é um baita privilégio. Você bota sabe privilégio nele. Agora você imagina só, Sombra. Se não bastasse isso tudo, imagina isso numa cidade como São Paulo. Aqui em São Paulo? Aqui, sim. Existe isso? Opa, agora sim, né? O novo lançamento da Trisul, meus amigos, fica do lado do Parque Guarapiranga. E também do lado da Ponte do Socorro. Eita. Eu estou falando, senhoras e senhores, apresento aos senhores, Side Atlântica. Ah, é sério isso? É, escuta só, isso aqui é legal, hein? Presta atenção, 2 dormitórios, chica, vaga de garagem, lazer, olha, completo, em piscina, segurança de condomínio fechado, Sombra. Mas, ó, 2 dormitórios, vaga de garagem, sim, e lazer completo, sim, ainda com essa história de segurança de condomínio, deve ser caro. Se eu te falar o seguinte, que as parcelas cabem no seu bolso, e a escritura é grátis, você acredita? Ah, então, pô, eu quero conhecer, quem não gostaria de conhecer? Qualquer um quer conhecer, você que tá no seu carro, presta atenção, tá no trânsito parado, presta atenção, guarda na sua mente agora, ó. Acesse agora, sideatlantica.com.br, fácil? Qualquer um decora, sideatlantica.com.br. Você pode ligar também nesse telefone aqui, ó, é facinho, ó, 5599-8715, viu como é fácil? 5599-8715. É Side Atlântica, hein? Breve lançamento da Trisul, sensacional. Sensacional, confira, muito bacana. Falar em sensacional, também um dos maiores eventos, se não o mais sensacional do mundo, tá chegando. Copa do Mundo da Rússia. Imaginou você na Rússia? Aí e sim, com a Estela Barros Turismo? A Estela Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo. E eles têm várias opções de roteiros já separados por fases. Você que quer assistir só a primeira fase, a Estela Barros tem essa opção. Você quer assistir as quartas de final, semifinal e final? Estela Barros também tem essa opção. Já sei, quer assistir a Copa inteira? Então fale com a Estela Barros. Todos os roteiros incluem logística e traslado para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde irão acontecer. Porque você viajando através da Estela Barros é assim, você vai ficar hospedado ou em Moscou ou em São Petersburgo. E vamos supor que o jogo do Brasil, a cidade sede do jogo do Brasil, seja em uma das outras que não sejam Moscou ou São Petersburgo. O que acontece? No dia do jogo, tem um avião fretado pela Estela Barros. Caraca, eles colocam você, cliente Estela Barros, no avião, levam até a partida em outra cidade e após o jogo, sensacional, trazem de volta. Espetacular. De maneira que você sempre vai passar suas noites nas duas melhores cidades de Moscou, da Rússia, Moscou e São Petersburgo. Muito bom. Não é legal? Então, olha, você que quer viajar com a sua família ou com seus amigos, pegue hoje mesmo informações ligando na Estela Barros. 2166-2250. 2166-2250. E você pode parcelar em até 10 vezes no boleto. Sim, não é? Olha lá. Você quer saber? Não, mas olha, eu não posso ligar agora. Eu quero saber qual é o site. Então vai lá. Como diria o sítio. É, vamos lá. Estelabarros.com.br. MB10, ele fala assim. Estelabarros.com.br. Estela com S mudo e com dois L's, tá bom? E esse telefone, você pode ligar agora. Tem um time lá da Estela Barros para guardar a sua ligação. 2166-2250. Vá aquecendo as turbinas. Vamos para a Rússia com a Estela Barros. Vamos. Turismo. Maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de McDonald's. Eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue. Com hambúrguer 100% suíno em formato de costela, aproveite. Também HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Amendoins Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, o seu parceiro do futebol. Exegue, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. Vamos lá, seu Bento. Bora, vamos agora aqui, chover. Obrigado. Olha a chacarinha dos dois aqui. Invoca a sua aqui, amigo. Boa. Não, manda, seu Bento. São Paulo. São Paulo. Olha que susto agora, hein? Ah, que foi, seu Bento. Caramba. Que foi, agora 17 horas. Quem pousou lá do nada foi o presidente Michel Temer. Pousou no meio dentro do gramado. Dentro do gramado. É verdade. Os caras fecharam o CT. Que zica, hein? Isso aí é sinal hoje, que zica. Hoje ficou segurança o dia inteiro lá. A polícia do exército. A economia tá melhorando, não é que história. Então. Então, mas hoje foi... Tudo bem que a nossa economia tá no Z4, mas tá saindo. Tá. O São Paulo tá saindo do Z4. É isso aí. Então, hoje teve lá isso aí, mas durante o... Do time, vai jogar só daqui um tempo. Tá, mas tem uma notícia. Vamos lá, aí, quente, vamos ver, Mota. O Alex Miller falou agora na televisão que o São Paulo estaria fechando mesmo com o Walter, goleiro do Corinthians. Pensei que você ia falar que estava fechando, tá fechando com o Walter? Michel Temer. Michel Temer foi professor do pivote no Arque. Então, o Walter que estaria tem fechando com o dezembro, né? Mas está fechando um contrato de 4 anos com o São Paulo. Walter. Boa, Motinha. Tava na cara aqui. Vai ser um goleiro, né? Cara, é bom goleiro, vai ser goleiro mesmo. Aí é goleiro. Vai ser um puta goleiro. Falando em negociação, um dos que estavam interessando o São Paulo era o Everton, né? Everton, eu gosto. Vai pro Verdão. Ô, Marcão. Agora entre Walter e Everton, Marcão. Pra tirar o Walter também do Corinthians, é só dar um par de vouchers da McOferta do McDonald's. Nossa, não tá recebendo nada lá. E outro interesse do São Paulo é o Fernando Bob. Esse jogou no Inter, não jogou nada, hein? Não. Nossa. Mas é bom jogador, Fernando Bob. Na ponte ele jogou bola, mas no Inter... Fernando Bob? Bob. Pai, Bob filho. Nossa, não conheço não, hein? Ele é volante. Ele teve uma Cantinho. Já era pra ele estar no São Paulo, mas teve uma confusão porque o... Mas é bom? É bom jogador. Mas é bom? Bom. Vou falar com convicção. Bom jogador. Não é bom jogador também. Também tudo isso, né, Marcão? Mas é bom jogador, porque tem disponível no mercado hoje aí, pra mim é um dos melhores. Entre ele e o Hudson, quem que Hudson. Ah, o Hudson tá numa fase melhor, mas o Hudson não volta, gente, esquece. Eu acho que o Cruzeiro vai pagar. O Cruzeiro não larga ele por nada. É, o Cruzeiro vai pagar o que tem pra pagar lá pro São Paulo, um abraço. E tem uma conversa de que o Hudson pode ser entrar na troca e os caras mandarem aquele Rafael. O Rafael, reserva. Rafael, mas tá fechando com o Walter? Ah, o São Paulo vai querer o dinheiro. Não, peraí, esse papo foi de que teria sido uma oferta do Cruzeiro. É. Isso. Sinceramente, não acredito que o São Paulo vá querer trocar um goleiro que sabe-se lá também, se a gente já não tem igual, por um jogador que hoje, nesse momento, tá valorizado, que é o Hudson. Hudson. Eu acho que o São Paulo, nesse caso, quer mandar jogador do Cruzeiro, ok. Hudson. Mas, pelo amor de Deus, não é pra pegar os Neilton da vida. Arrascaeta. Aí tem que ser tipo Arrascaeta. Que também o Cruzeiro, que não é bobo, não também vai não liberar. Vai fazer isso. E o Sobs, né? Sobs, velho. Na boa, não. Porque não, não, né? É o seguinte, não, mais acho que o Sobis ele entrou numas. Bom jogador, hein? Ah, mas já tá. Ah, Domênico. Domênico, tá, a gente tá velho, mas tá melhor que muito que estão aí. Ah, cara, Domênico, fala assim, aí. Mas na hora não, que precisar do cara. É mais ou menos que nem ontem. A gente tinha o Zé Elias aqui fazendo ontem. Sabe? Aliás, grande programa demais, com o Zé Elias. Cara, ontem. Zé, legal, tá mesmo. Um abraço pro Zé. Gente, e o Zé Elias bom. Falou o seguinte: o Robinho é bom jogador. Bom. O Fred é bom jogador. Bom. Bom jogador. Ok. Só que, por exemplo, começa a acontecer de uma maneira que você começa a ter vários jogadores que não tem mais como cumprir funções táticas em campo. Quem corre? Quem é que corre nessa quem situação? Quem cobre? Tudo bem, mas aí você quem tem que ter volta? Um cara... Não, você deixa esse cara lá fixo mas... e os outros correm. Mas hoje, Domênico... Mas tem que pôr os outros caras. Não, mas quem é outros caras? Se o cara tem que ser um deles que tem que correr. Porque hoje... Não, mas Domênico... ele não é o atacante? Você põe outros caras pra correr. Não, mas Domênico, hoje, diante do que existe aí do plano tático no futebol, eu não tô nem falando do centroavante, mas assim... A gente não deixa o prato, Domênico. Aquele, excluindo o seu centroavante, todos os outros têm uma função tática defensiva também. Hoje lateral. O futebol é assim, cara. A gente não deixa o prato lá na frente sozinho. O futebol mudou muito. O time não corre pelo prato, o prato corre pelo time. É. Por exemplo, o Lucas Lima chegou a ter uma certa indisposição lá dentro, que falou assim, ó, negão, você tem que marcar o lateral. Você tem que correr e marcar pela ala ali. Tem que voltar, velho. Você vê o segundo atacante do Santos, é o Bruno Henrique, o velocista, que tem que vai, faz... O Copete. Muito mais tático do que técnico. Ele é importante na marcação. O time que pode... não corre pelo... Ó, se nós temos o Prato hoje, que é um puta jogador, o time não corre por ele, você vai trazer... Mano, mais eu, um... sinceramente, não vejo assim. Respeito, acho que ele tem até... Olha, o Rafael Sobis, ele não é titular nem no Cruzeiro. É. No Cruzeiro, ele não é titular. O Cruzeiro vem entrando com outros atacantes que você nunca ouviu falar na vida... É. E o Sobis é banco. O Sobis é que para aquele time do tipo Nordeste, um cara que vai ter um cara na frente e todo mundo vai correr por ele. Aí o cara fica lá marcando o gol. Tá em fim de carreira, a realidade. Eu também, eu não sei, eu acho que tá meio estranho. Hoje não dá mais. Agora, em relação ao Fernando Bob, eu ouvi muito mais comentário do que vi ele jogar. Então, assim, eu particularmente eu não tenho uma opinião de dizer assim, não, ele é bom ou não é bom jogador, tá? Eu já vi ele fazer algum bom jogo, mas assim, você fala por um ou dois jogos que às vezes você assiste contra o seu time, não pode servir de base. Você tem que, às vezes tem uma base subjogador vendo muito ele. Por exemplo, o Márcio Rivelino aí, que é conhecido nosso, é do meio do futebol, ele fala assim, olha, é bom jogador. O Fernando Borges é bom jogador. Você acha que é jogador que um dia vai poder ser seleção brasileira? Mas nunca. Não, mas jogador nunca. De clube. Não. Agora, hoje, o que é um bom jogador? Porque às vezes você tá numa equipe... Ah, não vai bem. Você vai na outra? Pô, o cara estoura. O Maicon no São Paulo, que apesar de hoje ser reserva no Grêmio... Ah, o Maicon... Foi lá no Grêmio, se deu bem. Aí você vai ver lá, o Grêmio conseguiu chegar à final na Copa do Brasil com vários jogadores que foram rejeitados nas suas equipes por aqui. E ele era o capitão, hein? Hã? Maicon, capitão. É. O Douglas, o Barriga de Cadela lá... Barriga de Cadela. Ah, é o Edilson, isso aí. Não, é o Douglas do Grêmio também. É o Maestro Pifador, tá voltando agora, semana que vem. Maestro Pifador. Ah, ele tem aquele jeitão dele, mas dentro do contexto do Grêmio... Maestro. Encaixou. É um jogador que encaixou. Então, essa coisa de dizer que o jogador é bom ou é ruim, vai muito do contexto no qual ele tá inserido. Muito. Pô, tem um monte de jogador que saiu de um time sem jogar e no outro... O Arouca, que é mais que o Arouca no São Paulo, quando ele foi pro Santos. Exato. Impressionante. Agora, eu gostaria mesmo de saber, assim, pô... É que tem que ser cara que acompanha muito o futebol, tem olho clínico pra dizer, não, esse é bom. E não é bom por ver uma partida. É pra... Qual é o grau de comprometimento desse jogador? Por exemplo, o Petros. O Sobis não ganhou o Petros prêmio é nitidamente, lá, o Sombra. O Petros não é nenhum gênio da bola. Nunca vai pra seleção. Não. Mas tá jogando bem. Mas tem grau de comprometimento, tem personalidade. É verdade. Isso também tem que levar muito em conta, que na hora do desespero, você tem que ver quem é o cara que ali na hora do ajuda, Fuzuê, na hora do Z4, quem é que tem cabeça boa pra entrar em campo e pra enfrentar uma adversidade? Tem aquele que se encolhe, tem aquele que cresce. É. O Sobis, ele ganhou o prêmio aí de artilheiro da Copa do Brasil, né? Ganhou. Foi, então? Sim. Ele foi o cara que fez... Por que ele não é titular, então? Então, não, ele é titular. Ele não foi no último jogo porque tava machucado. Não, ele tomou o terceiro cartão. Ou tomou amarelo, alguma coisa assim. É titular, sim. Não, ele é titularzaço. Ele agora é titularzaço, Sobis? Eu hoje... Mas queria o Rafael Sobis a troco de dois. Você quer três, quatro? Vai o Eric pra lá, vai o Daverson. Quem mais vai lá? Não, Verdão. Não. Vamos mandar, manda mais um, manda mais um. Quem mais? Que é o Borja também? Não, traz o cara, não, não, não, não, aí também não, calma aí. O Borja já. Calma. O Borja ainda pode ser que. Dudu, pau a pau no Dudu. Não, que Dudu, você tá maluco? Tem nada a ver. Ele é santista, meu, para. O Américo tá querendo montar um time showball. Não, olha só, o Eric. Não, showball, o Eric é novo. O Eric, manda o Eric. Não, tá querendo montar um time showball. Manda o Daverson. O Daverson pagando caro, né? É, por isso mesmo. Então, eu prefiro. Quantos gols tem o Rafael Sobis no Campeonato Brasileiro? Ah, você me pegou. Agora vamos se formar. É, porque, né, a Copa do Brasil não é referência, né? Você pega o Anapolis. Eu gosto de Goiás. Não, pera só um minuto, como assim? Eu gosto de ver os gols que o Rafael Sobis fez. Só um minuto, o Cruzeiro pegou. Vai, Marcão. Pegou, se não me engano, oitava de final foi Palmeiras e Cruzeiro. São depois Paulo, ele pegou. Cruzeiro. Mas o Sobis fez gol. São Paulo. Tirou o São Paulo. Mas o Sobis fez gol no Palmeiras. Tirou o Palmeiras, pegou o... E o Flamengo, que foi campeão em cima do Flamengo. Não, mas pegou um antes lá, um time Grêmio, grande. Grêmio. Grêmio. Como assim? Eu sei, eu queria... É que é difícil o torcedor do Cruzeiro ligar aqui. Eu queria saber do torcedor do Cruzeiro... Três gols. Queria saber do torcedor do Cruzeiro se realmente ele está feliz com o Rafael Sobis. Então, três gols, mas em quantos jogos? Se o torcedor do Cruzeiro ligar aqui e falar assim, pô, tô super feliz, ok, acredito. Eu acho que os caras... Eu não... Mas também se o torcedor do Cruzeiro falar que tá super feliz, ele não vem. Acho que eles não venderiam, não. Não vem também. Hã? Se o torcedor do Cruzeiro falar que tá super feliz, o Sobis não vem também. Porque ó, porque agora, que ele vai sair de lá? Agora presta atenção nessa escalação, ó. Praz, Dracena, Zé Roberto e Rafael Sobis é um belo time de showball, viu, Domênico? Ah, showball total. Por que showball? Porque só tem velho. Ah, mas aí Praz e Dracena estão jogando. Só Praz, Zé Roberto, então, Dracena e Sobis. Mas o Praz jogaria fácil no São Paulo. Sobis, ah, não peguei quero. Um. Como não quer? Não, não quer. Você quer ficar com esses goleiros que vocês estão lá? Não, não quero. De brincadeira. Agora, para. Pra trazer o jogador desse que vai aposentar no que vem, Domênico. Não, peraí. Não, vocês não vão falar do último jogo que o Sidão fez, que ele salvou realmente. Mas até então, vocês estavam com uma pulga atrás da orelha. Eu sei, eu gosto do Praz. O prazo hoje é melhor que todos que estão no São Paulo. Ó, sabe quem é tá titular absurdo. Ô, não, tô errado, ô, chefe. Você tá de brincadeira. Não, sabe lógico, quem tá ouvindo? Louco. E tá lá em BH, nosso amigo Portuga. Portuga tá ouvindo a gente. Quem Jojo, tá? Portuga. Ô, Portuga, pô. Saudade do Portuga. Portuguita mandou o seguinte. Beijo, ó. Bolívia. Galera, esquece o Sobis, dá até dó. Trabalho nos Jogos do Cruzeiro. Aí, tá vendo? Ele acabou de mandar. Aqui também não é parâmetro. Ele erra tudo, né? Então, tô te falando, meu, o Sobis, porque assim, cara, do pouco que eu acompanhei, e não dele jogando, mas dos comentários, cara, tá batendo com essa história aí do Portugal. O Sobis é um ex-jogador em atividade. Também acho, velho. Agora, que ele joga, que ele aguenta só meio tempo, isso é verdade. Olha, pô, pode ser. O cara tá velho, né, cara? Não é mais aquele moleque que corria pra caramba na ponta, velho, esquece. Ele tá vindo cada hora mais pro meio. É, exatamente. E olha, tem mais uma história do São Paulo aí que diz que o São Paulo tá pensando, viu, chefinho? Quando fala Marcão? Diz. Quem de onde vem? Fonte, esse diz vem da onde, Alex? Caramba, todas as notícias que falam que você dá a fonte? Sim. Então tá, vou te cobrar agora, então, tá trouxa. Nossa. Toda vez que você fala, agora tô falando com o Mota deitou. Tô falando com o aqui, peraí. É você mesmo. Você vai ter que dar fonte em cada coisa. Abaixa a bola, vamos conversar devagar. Abaixa a bola você. Abaixa a bola. Vamos devagar que você tá se exaltando. Você tá nervoso. É grande aqui, viu, Mota? Seu Bento te... Segue o jogo, segue o jogo. São Paulo tá pensando em ampliar o contrato do Wellington Nem. Né? Wellington, meu amigo. Não, pera. Não, mas isso é uma atitude bacana do São Paulo. O Mota Paulo, só leu a manchete. Calma, mas vocês deixaram acabar de falar, começaram a dar risada. É uma atitude bacana do São Paulo. Porque ele tá machucado, né? O contrato dele vai ver 31 bacana. De dezembro. Então, até acabar a recuperação dele, o São Paulo precisando ampliar o contrato dele. Isso é um clube que dá um suporte pro jogador. Claro, exatamente. Não, mas você concorda com isso? Isso que é o clube. Concordo porque, cara, você não pode dar... O cara não tem que ter se machucado. Mas eu acho que o correto é esse. É lógico, você tem que dar... Você tem que dar assistência pro cara poder se recuperar. Não, mas até 31 de dezembro não tá recuperado? Não, acho que não. Não. Ah, então beleza. Aí sim. Depois ele poderia voltar pro chá. Que a batida foi feia. O que aconteceu com o ligamento? São Paulo libera. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Meses, mais ou menos. Fevereiro, mais ou menos, ele vai estar recuperado. O São Paulo não renova com ele, o seu Bento. Ele vai ter que dar entrada na caixa. É mó pior. Exatamente. Não. INSS. Ah, Marcão. Imagina ele na fila da caixa. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento do Extra. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. Também no oferecimento de Trisul. Opa, você já viu esse empreendimento? Sai da Atlântica. Apartamentos com lazer e segurança para sua família. Sai de atlântica.com.br. Tá o Parmeira aqui. Ó, Verdão. Ó. Segundo a fonte aqui, ó. Minhas fontes eu falo aqui, ó. Vai. Segundo uma pesquisa aqui do site Globo Esporte, fala aqui. Ah, tá. A torcida do Parmeira, Domênico. Você vê como o mundo dá a volta, né? Ah, tá. 89% a favor do Borja, que ele tem que ser o titular contra o Davidson. Claro, é óbvio. Né? Ó, não sei se vocês viram o treino hoje. Eu vi, é bizarro, né? Não viram? O que aconteceu? Quer que eu mando no grupo aí? Não, manda no grupo, mas eu não vi. Mas fala pra gente. Não, não, vou mandar fala no grupo. Fala pra galera, mas vocês estão me mandando no grupo. Não, mas fala que você viu o gol que ele perdeu ou não? Pro 20. Quem? O Daverson? Glorioso Daverson. E enquanto você tá procurando aí, hoje a camisa 5, após uma poeira, aquela soprando. Arouca hoje voltou a fazer um coletivo. Ó. Vi ele chutando pro gol. Mandou lá na bandeira. Tá brincando que ele já chuta pro gol. Tá. Mas mandou, nossa, na, mandou na bandeira. Ah, não, mandou na bandeira, mas... Tá chutando no gol. Meio, precisa, ainda, que evolução. Né? Tá penso ainda nessa. Tá botando a botinha, né? Botinha. É, exatamente. Quem também tá voltando, quem tá perto de voltar, é o Jailson da Massa. Jailson. Ah, goleirão. Jailson. Jailson é negócio, Jailson. E é isso aí, Domênico. Palmeiras se prepara pro jogo de... Ah, o desânimo, né, do Palmeiras. Fala aí. Não, ainda dá. É verdade, né, seu Bento? Que desânimo. Dá uma brochada, né? Aquela brochada. Primeiro você vai até o fim do ano fazendo campeonato, mas sem ter nada pra... Dá uma olhada aí que eu mandei no grupo, o gol que o cara perdeu. Manda pra mim, Domênico. Tá aí no grupo. Fica na sua aí, chefe. Tá no grupo, eu no grupo. Como você não tá no grupo? É, não tô no grupo. Vocês não colocaram o chefe no grupo do estádio? Não, não. Porque ele tá prospecto contra o chefe. É que tá no comando do... Não, é porque o RG, que é o administrador, ele não quer colocar. E também ele é prospecto ainda. Não, o RG falou assim, ó. Nossa senhora. O RG falou, se colocar eu saio. É a sombra, manda pra mim. Eu coloquei aí. Pela mãe do guarda aí, né? Então assim... O RG falou, se colocar reais gastos e o cara perde o gol debaixo da trave. 18 milhões, velho, pelo Daverson. Honestamente, velho, eu vou dizer... Não vale? Cara, às vezes, não é que não vale, ou vale, ou deixa de valer. Eu acho que o cara, quando tem grana, o time, quando tem grana, às vezes, e muitas vezes, quando você tem dinheiro, às vezes você faz umas bobagens, né? Umas lambanças. Muitas vezes, quando você... O próprio cara que tá ouvindo a gente agora, nesse momento, quando você ganha uma grana que você não espera... Você vai lá e você acaba gastando, às vezes... Tá arregaçado, já, né, aconteceu, Domínio, de você gastar, assim? Fala, pô, eu tenho grana, vou gastar. Aí você gasta, você fala... Cara, meu Deus. Olha, por que eu comprei isso, velho? Comprei pra me satisfazer. É mais uma tranqueira em casa. Aí depois vai ficar lá e não vou usar. E fica lá largado. Ah, mas não fez gol no Barcelona, Dudu? Ah, eu nunca vi, ô, Marcão, honestamente. É. Quando contrataram, eu falei, eu não sei quem é, nunca vi, Dudu, esse cara. Mas é uma fase, cara. Fase? Leva pra vocês. Não é isso. Olha, você sabe o Daverson lá. Você sabe a história, o cara é jogador Daverson. De profissional, pô. O Daverson, ele jogava pelo Alavés. Alavés. E o Alavés chegou na final da Copa do Rei da Espanha e jogou contra o Barcelona na Copa do Rei. E fizeram muito away em cima do Daverson. Pô, não sei, o brasileiro do Alavés, que deve ter feito alguns gols e tal. Ele ganhou uma certa notoriedade, uma limitada notoriedade para nós aqui, por ser o brasileiro que ia jogar pelo Alavés na final da Copa do Rei contra o Barcelona. Lógico, chegou no final, o Barcelona humilhou o Alavés, etc e tal. O Daverson não fez nicas. Necas de biripidibas. Necas de pitibiriba, não fez nada, nada, nada. E tanto é que, assim, aí você vai falar assim, eu vi todos os jogos dele? Não. Eu vi aquele jogo. Meu, mas não precisa ver tudo. O que você vai ver do Alavés jogando contra o Barcelona? Não vai. O problema é que você olha. Sabe que é Copa? Copa tem os seus. Aparece. Aí um Alavés da vida chega. E ele se destacou por ser o centroavante do Alavés que chegou na final contra o Barcelona. É, olha, Sombra, honestamente, eu já vi bastante do Daverson, não chegou agora, não é? Por um jogo, dois ou três. Acho que já fez muito mais que isso. Deve ter feito uns 10 no Palmeiras. Olha. É e foi chorar, indicação, né, mesmo do Cuca? É de chorar. É de chorar. Hein, Dodô? Foi indicação do Cuca mesmo? Matos. Mas Cuca, desculpa. Aí eu não posso... Olha, pera só um minuto. Eu não quero colocar... Eu não posso colocar aqui uma contratação em risco de uma única pessoa. Eu acho que assim, o treinador ele pode ter pedido e o cara fala assim, beleza, vamos comprar. Aí é a junção de dois. Uhum. Às vezes é o Palmeiras que achou que seria um negócio da China e da comprou China. E o treinador teve que engolir porque tá lá. Então assim, eu acho que é o Palmeiras. Claro, pagar o Palmeiras comprou um jogador gastou uma fortuna que poderia ter trazido outros jogadores que jogam mais que ele. E eu acho que, ó, e vou dizer mais, hein? Eu duvido. Eu tô falando sério agora. E eu não falo só com relação ao Palmeiras, eu falo com todas as equipes que estão disputando primeira divisão, talvez as maiores equipes, as 12 maiores equipes, tirando o Inter que tá na segunda. Chupa, mas Inter. Eu coloco o Inter nesse balaio. Balaio. Eu duvido que não tenha um jogador na base desses times todos, dos 12, que não tenha um jogador que seja igual a ele. Pelo menos igual. Pelo menos igual. Pelo menos você não gasta, né? 18 milhões. Exatamente. Igual tem um monte. Então assim, pra trazer... Aposta na porcaria da base tá lá, filho. É por isso que essas equipes que têm muita grana, às vezes, acabam, sabe, fazendo lambanças. Sim. O Palmeiras tá fazendo muita lambança com dinheiro. Esse ano foi um ano de lambanças, né? O ano passado, o ano que o Palmeiras não caiu lá e que ficou, tinha que contratar 20 jogadores. Porque era um time ridículo. Era ruim. Ruim com todos os erros possíveis. Ruim. Então tinha que se fazer um novo time. Sim. E aí, beleza, você contrata um monte de gente. Não vejo, apesar do São Paulo estar passando por esse caso de quase cair e tal, mas eu não vejo São Paulo tão ruim assim a ponto de contratar 20 jogadores. Mas tem que contratar. Uhum. São Paulo tem que contratar, senão vai ficar nesse... não, tem que contratar. Eu não sei que posições e tal, eu posso até depois eventualmente falar. Mas assim, precisa contratar. Não igual o Palmeiras. O Palmeiras era muito pior que esse São Paulo, mas pior pra cacete. Muito ruim. Então tinha que contratar. Beleza, 2015, contratou. E aí aquele ano de formação de elenco, né? Você forma o elenco e no ano de 2000 acabou ganhando uma Copa. Sim. Porque eu falei já aqui. Você não pode planejar pra ganhar Copa. Seja Libertadores, seja Copa do Brasil, seja Paulista, que pra mim é uma Copa. Porque você disputa semifinal e final. Tiro curto, em estilo de mata-mata. Quando tem competição de mata-mata, você não adianta você vir falar pra mim, ah, eu vou me planejar pra ganhar. Não adianta. Você pega um dia ruim, um juiz que fez lambança e mesmo você jogando bem, você não ganha do time. E se você não ganhar, não vai. Vai, aí acaba perdendo. Então, Copa é difícil. Agora, Campeonato Brasileiro, dá pra você tentar se planejar pra ganhar. Você tem que se planejar. E aí, o Palmeiras se formou um time em 2015, acabou ganhando uma Copa. Ganhou, beleza, ganhou a Copa do Brasil e tal. Bom, vamos comemorar. Ganhamos no primeiro ano de formação já ganhar um título. Legal, importante. 2016 foi o ano de se restabelecer no mercado, de voltar a ser um time grande, de voltar a ser um time a disputar títulos, né, de ser protagonista da história. Que é o que o Palmeiras, São Paulo, Santos, Corinthians tem que fazer a todo instante. Eles não podem ficar disputando pra cair. Ou disputar só pra... Ah, eu vou disputar a vaga da Libertadores. Não, o time tem que disputar pra ser campeão, porra. Time grande tem que ser campeão. Concordo. Grêmio, Inter, esses times todos aí, Atlético, Cruzeiro, tem que disputar pra ganhar título. Não pode se contentar. Ah, vaga da Libertadores, vamos lá disputar a vaga da Libertadores. Porra, isso é ridículo. Então assim, e o Palmeiras ganhou. Depois que se ganhou esse Campeonato Brasileiro 2016, que foi o ano passado, o Palmeiras tinha que se restabelecer no mercado a ponto de, beleza, sou campeão, eu não preciso sair contratando que nem um louco. Mantenha o que tem e porra, eu tenho 3, uma espinha peças. Dorsal do time pronta. Exatamente. Eu perdi apenas um, Marcão, nós perdemos um jogador e sabíamos que íamos perder o lateral esquerdo. Porque o Zé Roberto, ele, apesar de ter feito lá, né, uma renovação de mais um ano, o Zé Roberto, todo mundo sabia que o Zé Roberto não ia aguentar o ano inteiro. Não dá, né, Domingo? Ah, já até 42, cara. É. Então, todo assim, mundo sabia. Então que... você poderia ter contratado um lateral esquerdo, você poderia ter contratado um jogador, um atacante, mas não vai gastar 18 milhões no Deiverson. Você contratou o Borja. É, contratou. Então, assim, o Borja é o Borja. Contratou certo. Gastou uma grana no Borja. Contratou certo. Todo mundo queria. Claro. Tá, todo mundo gostaria. Errado é consequência, mas o Borja foi muito bem todo contratado. Todo mundo queria o Borja. Todo mundo queria o Borja e o Guerra, por exemplo. Porra, trouxe o Fabelha, contratou os dois, acabou, fecha o cerco. Ou tenta contratar um lateral esquerdo. Ou pelo menos você traz um da base. Não vai contratar? Beleza, não precisa contratar. Quem tá na base que é bom lá? Traz o moleque, deixa o moleque lá jogando. Vai, deixa o Zé Roberto ir fazendo até quando dá. E quando não dá, vai o Egídio, porque tava lá também. E deixa o moleque lá pra se até pra cevar o moleque, punch, né, velho? Exatamente, vai pegando punch da coisa, aquela coisa toda, não é verdade? E aí sim, aí você contrata 3 peças só e tá ótimo, não precisa sair que nem um louco. Pra ver se você contratou um monte, cara, Felipe Melo. Pega aí um monte, aí se pegar um monte que tem aí. Fez errado. Aí teve que se formar um time novo. Aí trouxe um treinador, aí tudo bem, que aí não é culpa também. Porque não, o Cuca não quis ficar, é evidente, não quis ficar. Você traz o Mas não poderia trazer um treinador com toda a honestidade do mundo. Você não pode trazer um treinador que era o Eduardo Batista naquela época, não é? Não dá, né? Você traz um treinador que nunca ganhou nada e nos times grandes que ele tentou ser treinador, que foi o Fluminense, né, no caso, eu acho que foi mais um aí, não vou lembrar qual agora, ele fez lambanças, né? Então você tá contratando um treinador que é uma aposta desgraçada num time de peso, time com peso de campeão brasileiro, time que vai disputar Libertadores, que tinha o favoritismo ao seu lado, Claro que tinha. Ó, Palmeiras, Flamengo e Atlético, expectativa no começo do ano, todo mundo fala, Palmeiras, Atlético e Flamengo são os times que vão ser os times a serem batidos. Sim. E pelo contrário, foram os times que foram batidos. Foram os três que foram batidos pra cacete. Tá errado, tá tudo errado, tá tudo sendo feito errado. Então agora é a hora, acho que foi um erro ruim pro time do Palmeiras. Tomara que esses caras tenham percebido que erraram. No ano que vem não precisa sair que nem um louco no mercado. Vamos de novo, porque se for pela cabeça dos caras, o Palmeiras vai sair contratando 10, 15 negros. Você quer apostar? Tem dinheiro, Sombra. Então assim, deu errado, vamos formar um time diferente de novo. Aí, não tem jeito, cara, não tem jeito. E aí não vem... E outra coisa que precisa ser esclarecida de uma vez por todas... Então vai. Por todas. Pra finalizar o assunto do Palmeiras, da minha parte. O Cuca tem que falar se fica ou vai. Esse papinho de que não sabe, e não vai, e não sei, porque se me querem, não querem, porque o trabalho precisa ser feito. Aí eu vi ontem os caras entrevistando o presidente do Palmeiras, e foi perguntado pra ele se o Cuca ficava, tá, não sei o quê. E ele falou, não, vamos esperar até o final. Até o presidente, velho. Ô, Marcelo, ô, Gagliotti, que porra é essa, velho? Pra você, Domênico. Aí o cara... Marcelo, pra mim não tem. Se você perguntar pra mim se eu acho que acho, não acho nada. Porque, assim, o Cuca também, o Cuca não sabe se fica ou não fica, ele acha. O presidente também falou ontem mais ou menos o que eu entendi. Eu entendi o que ele falou. Ele não falou assim. Não, o Cuca... Ele falou assim, ó, o Cuca tem contrato até 2018, até o final de 2018. Mas a gente vai ter que rever, né, o que foi feito, o que não foi feito, até o final do ano, pra saber o que vai acontecer. Então ele não garantiu se o Cuca vai ficar ou não? Não. Então, gente, que porra é essa? Então, ó, Gagliotti, se tiver que ficar com o Cuca, tem que ficar com o Cuca e fazer já um planejamento pro ano que vem, e planejamento esse, de no máximo aí, duas peças, três peças, que o Palmeiras precisa, não precisa mais que isso, não. E outra, se o treinador vai ficar, é o Cuca que tem que ficar e vai ter que ficar com ele até o final do ano, cara. Pra não pagar multa, deixa o cara fazer o trabalho, dá o respaldo. Se não, já traz alguém aí pra esse cara ver o time nessas duas últimas partidas, ver quem são os caras que ele vai poder utilizar ou não. Você entendeu? Pra poder fazer um trabalho pro ano que vem. Porque senão vai ser outro ano perdido. É a minha opinião. Mas se eu fosse o Gagliotti aí, eu não continuaria com o Cuca, não, cara. Eu acho que o Cuca tem um bom elenco aí. É, nas mãos e não conseguiu desempenhar um bom futebol. Sabe o que eu acho com relação ao Cuca, Marcão? O Palmeiras é muito forte. Eu não sei se vocês têm essa opinião. O Cuca, ele é quase completo. Eu sou fã do Cuca. Ele, como treinador de futebol, eu gosto dele. Ele sabe montar equipe, ele sabe mexer em equipe, ele sabe movimentar. Ele tem um defeito que é grave. Gestão. Que ele é muito depressivo. Gestão, e é um cara que se abate muito com a derrota. Sempre foi assim. E o Cuca veio sem tesão pro Palmeiras. E esse ano é engraçado isso aí. Talvez ele não quisesse. Quando ele chegou, ele veio sem tesão. E pareceu, Mota, que depois de... Teve um tempinho aí que... Não, vem aí, não, a gente teve... vai levando. Não, não, teve... Aí isso, depois mas... passou um tempo, ele deu uma entrevista até bem legal, tal. Não, e parece que tava animado de novo, né? Uhum. E aí deu uma expectativa pro torcedor, aquele up, mas também depois ele já voltou de novo. Pra mim ele veio sem tesão. É meio bipolar, né? É. Não, ele veio sem tesão. Mas eu acho que ele falou pra ele, ó, vem aí, a gente tá precisando de você. Eu acho que é o grande defeito do Cuca, é essa bipolaridade. É o grande defeito do Cuca. Tirando isso, eu acho que talvez seja um dos grandes treinadores do Brasil. Você não tem muito sabe aquelas coisas de estrelismo? É, né? Tem gente será? Que não quer. É, não dá. Olha, eu já ouvi dizer o seguinte, eu acho que o Cuca é um bom técnico, sempre defendi o Cuca aqui pelo trabalho que ele fez no São Paulo, mas o que me falaram da época do São Paulo é que é uma pessoa difícil de trabalhar. É uma pessoa difícil de trabalhar. Então. E eu entendo quando você, de repente, fala assim, pô, mas vai abrir mão de um técnico que é de... Por que vai abrir mão desse técnico? Eu vou te falar uma coisa, cara. Você gerir pessoas difíceis é insuportável. É muito ego, você, cara. Jogador de futebol, cara. É insuportável gerir pessoas difíceis. O cara ganha 400 pau. Você entendeu? Então é o dia a dia. Ele não tem paciência. O dia a dia ele é difícil. É difícil. O dia a dia ele castiga, elimina os ânimos, os nervos. Entrevista coletiva, o cara tem muito técnico que não gosta. Não, tem umas coisas aqui, ó. Isso aí deve ser umas coisas que o cara deve falar, puta, da entrevista coletiva. O cara pediu pra sair em dezembro. Ele já não deveria estar querendo ou não podendo. 6 meses, 5 meses depois ele voltou. É. Então, ele voltou no embalo. Não mudou nada, tipo assim, na vida dele, vem, cara. Vem, a gente tá precisando de você. O cara não tava no mesmo gás. Bom, ó, só pra concluir. Pra concluir. O Mina, com relação ao Mina, que tava machucado. Amanhã já deve treinar normal com o grupo e tal. Pode ser aproveitado contra o Bahia aí. Já? Que vai ser na quarta-feira, porque não é final de semana, é só na outra quarta ou quinta. Parece que o Palmeiras joga quinta, né? Tá próximo do retorno. Dia 12. William, segundo o Cuca, hoje disse o seguinte: o William é um dos 3 centroavantes que temos. Se ele jogar como 9, poderemos ter então Guedes, Keno e Guerra também, junto com Moisés. É uma probabilidade, é uma possibilidade. Vamos ver. Bom time. E ele disse ainda que o Maílson, pra quem não sabe, é lateral direito da base. Opa, até que vem enfim. Treinando bem e tal. Se continuar assim a semana toda, ele vai jogar. Pra mim, não tem problema nenhum, segundo o Cuca. Acabou. Muito bem, muito bem, muito bem. Esse é o Estádio 97, programa que todo mundo ouve, porque tem muito futebol. E falar em futebol, vamos falar de uma coisa que a gente gosta tanto quanto ver a bola na rede. Quando você pensa em um aperitivo para acompanhar o seu jogo, o que que vem logo na sua pequena mente de passarinho, seu irmão? Tá na cara que é amendoim, né, Sombra? Claro, mas não pode ser qualquer amendoim, não. Tem que ser o Mendorato, o seu parceiro de futebol. Mendorato é o amendoim da Santa Helena, a maior especialista em amendoim do Brasil, que cuida desde o plantio até o produto final. Mendorato é douradinho e tem uma casquinha crocante, deliciosa. Não importa se você está curtindo o futebol sozinho, com a galera ou com a família. Mendorato tem vários tamanhos de embalagem, que vão de acordo com o tamanho da sua galera, né, mano? Então já sabe, né? Se tem jogo, tem Mendorato. Um golaço de sabor. Um produto da Santa Helena. O melhor do amendoim. Boa! O melhor do amendoim. E falar em comprar amendoim, Mendorato, Santa Helena, me passa a seguinte ideia na cabeça. Se eu preciso comprar alguma coisa, onde que eu vou, não é mesmo? Domênico Gato. Rapaz, onde você vai, Sombra? Aonde você quer ir? Onde você quer comprar? Onde que eu vou comprar amendoim? Ó, amendoim só pode ter um lugar que é o melhor lugar pra você, que é o Extra, meus amigos. Olha só, agora você presta atenção todo mundo aí, presta atenção, porque o Extra vai encher o seu carrinho, eu ouvi vocês de fundo, é isso mesmo, o Extra vai ajudar você a encher o seu carrinho com amendoim e tudo mais, com tudo que você quer, sabe como? Como? Oferecendo os menores preços para sua compra, ficar muito mais completo, é isso mesmo, e a gente vai comprar e mais, vai pagar menos, com 1, 2, 3 da economia, 1, 2, 3 da economia, ó, 1, 2, 3 da economia, vai na feira fresquinha todo dia com a Hiperfeira, meu amigo, vai na garantia do menor preço, comprando aí os produtos com o selo mais barato, você mete o selo ali, ó, selo mais barato, tá colocado o selo, não tem conversa não, com Extra é assim, e vai conferir os descontos exclusivos do app Meu Desconto Clube Extra, hein? Conte sempre com Extra, pois lá você não precisa abrir mão do nada, do que é importante pra você e pra sua família, viu, meu amigão? Vai economizar, vai no Extra, vai que tem selo lá! Selo aí, rapaz, do mais barato, é isso mesmo? Vai no Extra, vai que você pode, amigão, vai pro Extra! Na boca do estádio, Bernardo Veloso. Ó, atenção, hoje tem na boca do estádio com cara de na boca do crematório. Porra? É verdade. Sério? É verdade. Atenção, na boca do crematório hoje, o repórter Tetinha tá lá na Praça Engenheira Nair Firmino da Silva. Ó, esquece o nome da praça. Tá em frente o portão do crematório da Vila Alpina, tá bom? Boa. Atenção, na boca do estádio, Marcão. Fala, Marcão. É só você colar, só você sentir o cheiro de churrasco. Não! Churrasco! Juiz! Ah, essa hora aí, ô, seu Benedetti. Essa hora. Não. Já começa. Ô, juiz. Já começa aquela coxa lá, aquela coxa meio bem passada. Churrasco com chorinho. Vocês são os doidos. Não! Meu Deus! Só o treino, Ninho, tá? Aí que você vai apresentar. Ele já tá olhando e fala assim, nossa, tem louco aqui. Nossa, onde eu vim parar? É isso que ele falou. Onde eu vim parar? É um trouxa também, né? Calma, Mota, não vem o fim. Não. Trouxa por quê? Os 10 primeiros que chegarem lá na boca do estádio, na porta do crematório da Vila Alpina, no portão lá de entrada, onde tá o Tetinha lá. Mas os 10 primeiros vivos. É. Ah, não, aí tá demais, hein? Pra facilitar, né? Ou seja, o RG já não vai. Já não vai. Até seus 10 primeiros vão entrar no ar aqui, falar com a gente aqui no Estádio 97. E ainda ganha um par de ingressos pro show de stand-up com Bernardo Veloso e convidados nessa sexta-feira. Só tá bom? Vivos. Aliás, ele me passou aqui a informação, o stand-up que vai acontecer, ele me passou aqui. É sexta-feira, não? Eu acho que é. Peraí, deixa eu falar aqui. É sexta? Ó, no show de comédia clube do stand-up com Bernardo Veloso, nessa sexta. Boa! Show de comédia clube do stand-up, tá bom? Sexta. Nessa sexta, os 10 primeiros. E os 10 primeiros também entram no ar pra falar. Só não vai quem já morreu. E um dos 10 ainda vai ser estranho no Ninho aqui no Estádio 97. É, escolhe na hora. Só tá não vai hoje quem já morreu. Hoje a torcida do Santos vai colar em peso aí, mano. Por causa do cemitério São Pedro ali, mano. É capaz de... Ah, cola vários ali. Do lado. Acabamos de lembrando falar que você também pode mandar sua zoeira, sua musiquinha, sua cornetada no nosso WhatsApp. São as cornetadas do estádio. O número... 943-530150 94-353-0150. Guardou? 94-353-0150. E hoje temos estranho no Ninho que mandou musiquinha. Mandou musiquinha? E por mandar musiquinha, essa aqui ganhou direito de fazer o programa com a gente. O Cuca veio no sono, Parmeira perdeu tudo. Dracena pelo amor, Zé Roberto é vovô, Egídio é caneludo. Como é que eu posso dizer gol se o Borja é uma mentira? Cê viu quanto ele custou, a Leiloca pagou. Se eu ligo a TV e ponho no jornal, Parmeira até que tenta, mas Parmeira não tem um mundial. Dodô não se zangue agora, porque essa canção tá no fim. Pelo menos tu não é o Mota, que não vive sem capim. Sensacional! Isso é música, Brasil! Isso é música, Brasil! Dodô não se zangue agora! Eu vou virar minha cadeira! Ah, eu já virei, velho! Eu vou virar a cadeira! Demais! Mota, demais. Você quer mandar demais. Abraço pra alguém? Não. Seja bem-vindo, é Estranho no Ninho, é o Eric Dayon Costa Pereira! Oi. Beleza? E aí, pessoal, boa noite! Beleza? Boa noite, mano! E aí, Motinha? Boa noite! Domênico Gato! Fala com aí, meu! Tudo bem, Dodô? Tudo bem. Vieira, Marcão, não curti muito sua música. Mano. Só o final que foi legal lá, viu? O resto não, não, não. Não, é que rimou. O resto não rimou nada ali. Eu não percebi nenhuma rima. Se tiver outra música, talvez fique melhor. Vamos ver. Estamos trabalhando. É Dodô não se zangue agora. Ah, se eu tá com um gracejo? Não. Ele vai fazer uma pra você também. Já ele cria uma pra você. Mas, Eric, eu vi que você... Trouxe violão, não trouxe? Analista de sistemas, vem do Parque Doroteia, Zona Sul. Marca torcedor do São Paulo. Trouxe até violão. Fazer uma brincadeira, uma homenagem pros amigos. Tocar ao vivo, né? Boa. Ah, legal. Ah, não, violão mas não é pra tocar ao vivo. Então daqui a pouco você vai gravar. Eu moto porrada no Itália agora, velho. Daqui a pouco uma homenagem aí, tá bom? Boa. Do nosso estranho no Ninho. Ô, estranho, você é São Paulino? Preencheu aqui na ficha. Coitado. Sim, São Paulino. Sou tricolor, fanático. Fala pertinho do microfone. Tô sofrendo aí junto com o nosso São Paulinos aqui essa última década. Acostumado com o nosso time aí. Tem um time sempre brigando lá em cima da tabela. Meio triste agora. Sim. O que estamos passando, mas é torcer, não tem muito o que fazer. É. Tamo junto aí sempre no estádio, sempre que dá. E é isso, cara. Não tem muito o que fazer. A torcida abraçou o time. Eu sou um desses. E tô otimista agora. Otimista na medida do possível, né? Com certeza, mano. Mas aí, na moral, você não acha que o São Paulo nesse segundo turno aí, cara, tem de jogar de uma maneira diferente aí, que a gente possa confiar um pouco mais no time, cara? Sim, sim. Acho que o time aparentemente está blindado agora. Aparentemente o Dorival, não sei se mérito do Dorival, de toda essa atmosfera, a torcida e tudo, fez com que o time ficasse mais unido. Sinto que o time está correndo bem, não acho que tem falta de vontade em momento algum. E acho que o time está jogando melhor. O time estava errando individualmente muito, principalmente no primeiro turno. E um erro atrás do outro, cada hora um setor. Eu acho que as coisas estão se acertando. Acho que estávamos com um pouco de azar também em algumas situações. Mas, aparentemente, essa última rodada já, as coisas já começaram a melhorar para a gente. Fazer uma pergunta para você. Vamos supor que o São Paulo livre-se do rebaixamento. Mas também não chegue na Libertadores. Aí você fala, poxa, mas você já tá falando em Libertadores? Gente, não é isso. É que todos os clubes que estão brigando para não cair podem classificar. Matematicamente tem chance de classificar. E não é culpa minha, é culpa da situação do campeonato. Tabela. Né? O oitavo colocado tem 34 pontos. É. Ué, e o São Paulo tem 31. E pode formar um G8. G9 até, né? Até G9, mas pode formar um G8? Se infelizmente o Grêmio, por exemplo, ganhar uma Libertadores ou um Flamengo. Ou um Flamengo e Fluminense vencerem lá. Ah, não, Fluminense tá baixo. Ou o Flamengo ganhar a Sul-Americana. Não, assim. Vai ter o Fla-Flu, né? Hã? Vai ter o Fla-Flu, então pode acontecer. É. Eu acho que assim. Mas que seja, vai, pode até acontecer. Então vamos supor que, ó, também não chegou em Libertadores, escapou. Décimo lugar, não pegou nada. Você seria a favor da manutenção do técnico? Seria a favor. Eu acho que o São Paulo, um dos erros do São Paulo ultimamente é fazer o que todo mundo tem feito. O técnico campeão que chega na Libertadores é mantido e todos os demais que não têm sucesso, sei lá, classificando ou ganhando algum título, provavelmente vão cair. Eu não concordo com essa... Eu na verdade, assim, quando o Rogério Ceni, por exemplo, veio, eu fui contra. Eu não era a favor da vinda do Ceni pela inexperiência e tudo. Mas quando ele veio... Quem era a favor era o Narigudo e o Mota. E o Cláudio, né? E o Cláudio. Mas quando ele... Você tal de Cláudio, que agora é que ele chama de CM24. Nossa, mala, hein? CM24. Desumilde. Mas quando contrataram o Ceni, eu fui a favor, eu torci. E o Marcão? Eu não acho que mandar embora é o caminho. Entendo que o Rogério tava num momento ruim, alguma coisa tinha que ser feita. E muito mais fácil mandar o técnico embora do que trocar 10. E você, Marcão, jogadores. Qual a tua opinião a respeito? Mas você não teria tirado o Rogério Ceni naquela situação? Olha, como tinham acabado de chegar o Petros, mais alguns nomes, não lembro exatamente quem, eu daria mais algumas rodadas pro Ceni. Por respeito ao Ceni, sei que ele já ficou mais do que qualquer outro técnico ficaria. Com a campanha que ele fez, né? Naquele momento, a minha opinião foi essa, e assim, a maneira que eu penso. Como trocou, tudo beleza. Tô apoiando o Dorival. Acho que ele tá entendendo o que é o São Paulo. Sinto que o grupo tá coeso, tá fechado com ele. Aparentemente os caras estão correndo por ele. Eu sinto isso vendo os jogos. E tô satisfeito, assim. Pelo menos, assim, ele pegou o time num momento muito duro. E não sei se qualquer outro técnico não estaria pior, na mesma situação que ele. Acho que tem que dar tempo pro cara trabalhar. Então, na realidade, cara, com relação ao Rogério Ceni e o Dorival Júnior, eu acho que o que pesa a favor do Dorival é a experiência e o conhecimento de futebol, cara. O Rogério Ceni, ele assumiu o clube, assumiu São Paulo, ele achou que estava apto para ser treinador já, pelo fato de ter jogado tal muito tempo, e todo mundo no final da carreira do Rogério Ceni ficava falando, pô, o Rogério já é o treinador do São Paulo, ele que ajuda a escalar o time, isso e aquilo. Só que assim, quando você tem que comandar treinamentos e essas coisas que os técnicos fazem, cara, o Rogério se perdeu. Ele mudava muito o esquema de jogo, você entendeu? Cada hora ele era uma formação diferente. Eu tenho certeza absoluta, cara, que se o Rogério Ceni tivesse até hoje no São Paulo, hoje a desculpa dele seria, mas os jogadores chegaram com o campeonato rolando e eu não tô conseguindo dar entrosamento pra esse time aí por causa disso. Você entendeu? O Rogério Ceni, por N vezes durante o Campeonato Paulista, ele ficava se apegando a estatísticas inúteis, tipo, tivemos 600 passes certos durante o jogo, tivemos 70% de posse de bola, mas ele não fala que os 70% de posse de bola era trocando bola na cabeça da área do São Paulo, entre lateral, zagueiro e goleiro. Depois começou o Campeonato Brasileiro, ele começou a falar, porque eu tinha feito um planejamento com a diretoria, que esse ano era uma reestruturação financeira, e que isso e aquilo, a cobrança só poderia ser feita ano que vem. Eu tenho certeza absoluta que se ele tivesse como técnico do São Paulo hoje, cara, ele ia estar falando assim, mas trouxeram um monte de jogadores, aí eu não tô conseguindo dar padrão de jogo, não tô conseguindo entrosar esse time em função da chegada desses jogadores durante o campeonato. Sim, sim. Então eu acho que o Rogério, cara, ele tem um grave defeito, cara, ele não tem o senso crítico. Eu acho que quando ele conseguir assimilar isso, conseguir se cobrar mais, cara, por exemplo, o Prato. O Prato, ele sabe que ele não tá fazendo gol, ele até deu uma entrevista coletiva lá na semana passada, ele falou, eu não fui contratado pra ficar dando carrinho, fui contratado pra fazer gol. Isso é o senso crítico do atleta, do treinador, o que quer que seja. Eu acho que você tem que ter isso pra você poder evoluir, cara. E o Rogério Ceni, ele nunca admite estar errado. O problema dele é esse. Você tem um rancor do Rogério, né, Marcão? Não, não, senhor. Eu percebi isso. Eu acho assim, eu acho que você não gosta dele. O Rogério, ele pode se preparar, cara, pra voltar pro São Paulo um dia. Você viu, ele tava lá vendo o jogo do Manchester City. Tava lá na torcida. Nas cadeiras, lá, tava na torcida lá. Chelsea, né? Eu torço, cara. Aliás, vocês estavam falando aí que o Mota, ele pediu o Rogério pra ser treinador do São Paulo. Tal, Mota fez campanha. Mas eu vou te falar, cara. Foi um dos poucos aqui que falou que não queria que o Rogério fosse. Um dos poucos. Eu vou estar sendo hipócrita. Mas foi um oferecimento da gramática brasileira. Eu vou estar sendo hipócrita. Mas eu fui um dos poucos. Eu vou estar sendo hipócrita se eu falar que eu não queria ver o Rogério Ceni como treinador do São Paulo. Mesmo porque ele encerrou a carreira dele, cara, jogando só no São Paulo. Então, tipo, eu acho que nada mais justo do clube dar uma oportunidade pra ele ser treinador. Tipo, uma maneira de você agradecer o fato dele ter jogado a carreira toda dele no São Paulo. Então, tipo, eu acho que o São Paulo poderia sim abrir as portas pra ele, mas assim, não da maneira que foi feita. Tipo, ele devia ter assumido, sei lá, colocasse o Jardine pra assumir o time principal, colocaria o Rogério, sei lá, um ou dois anos lá em Cotia, e aí depois que ele pegasse uma certa experiência lá em Cotia, depois subiria pro profissional, enfim. Tanto que sugeriram isso pra ele, só que ele, na cabeça dele, já tava preparado. Ele queimou etapas. Eu acho também. Então, o que acontece, cara? O fato do Rogério ter se disposto... Sugeriram mesmo pra ele, Marcão, isso? Sugeriram. Pra ele ficar lá... Porque quando o projeto era, Marcão... Projeto. O projeto, como diz, né? Era pra ele ser titular, ele era escudo, Marcão. Não era escudo, mas, Mota. Olha, eu acho que a partir do momento que você... Por exemplo, Mota, pra você... Pra mim tá bem claro isso. Você tem carta pra dirigir caminhão, cara? Não. Você tá de brincadeira. Mal tá consegue brincadeira, andar a pé, vai dirigir caminhão. Você dá um porte de arma. Esse bip já tem pedalaria. Ele aprendeu a andar faz 10 dias. Nossa, mas você tem você comprar um mas eu posso dirigir van. Você pedala 3 vezes, velho. Aqui, ó. Você é capota velotrol. Aqui, ó. A minha carteira é D, velho. Ai, Vamos usar a seguinte situação. C, ó. Vamos usar a seguinte situação. Sabe nem a letra. Se eu der uma carreta na sua mão, por mais que você fale assim, mas eu não sei dirigir caminhão, mas se você pegou o caminhão e dirigiu, se você bater, matar alguém, é uma responsabilidade sua, cara. Nossa, agora nossa, você jogou o Mota debaixo do caminhão. Agora não vai ter resposta, não vai ter resposta. O Rogério fez, ele... Por exemplo, os caras convidaram ele pra assumir o cargo. Ele pegou a carreta na descida e ele foi vaidoso, sim. Ele também não falei que ele não tem responsabilidade. Sim, acho que vocês não entenderam. Eu não falei em nenhum momento que ele não tem responsabilidade. Então não vem só falar que é que você coloca toda a culpa como se fosse do Rogério. Mas não tinha. Foi desmontado. Vocês desfocaram a história. Eu perguntei pro estranho se o Dorival tem que ficar o ano que vem. E vocês foram cavar um buraco pra chamar o Rogério. Acha que o Rogério tem que voltar. Foram pro Rogério Ceni. O Dorival, na minha opinião, tem que ficar assim. Tem que ficar. Merece. Tá certo. Mota, obrigado pela sua opinião. Valeu. Brincadeira, Mota. Fala aí, fica ou não fica? Não. Não fica. Negativa. Acho que tem que ficar ou não? Eu acho que... Eu sei que não pode esperar até o final do campeonato. Porque você tem que ter muito um planejamento. Fácil, né? E o problema é que se deixar o planejamento na mão da direção sem uma assessoria técnica, é complicado. Será que tem o professor de educação física do Arq? Aí tem que falar com os padres do Arq lá, pra ver quem que é o bom zagueiro. Champanhar. Mas um jogador que de repente poderia voltar, eu não sei, não assisto, mas de repente poderia voltar é aquele jogador lá que fez parte de uma polêmica contratação, o Maidana. O Maidana... Sim. Tá no Paraná. Ah, quem diga, eu não vejo jogos da Série B. Que está bem no Paraná, na zaga do Paraná, na Série B. E o Paraná Clube que bateu o recorde do próprio estádio do Atlético Paranaense. Nossa, os caras estão putos da vida, velho. Sério? 39 mil pagantes lá, lotaram, fizeram mosaico. Os caras estão putos, conselheiro, tá pedindo a cabeça do presidente. Tão bravo lá, tão bravo. Mas tá certo. Vamos aos ouvintes, 3284-7097. É, no oferecimento de amendoim Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. Stella Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Exegue, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol, vai que você pode. Beba com moderação. Nós vamos aos três primeiros ouvintes, numa tacada só, porque agora é hora do momento sem parar. Aquele momento dinâmico, ligeiro, como só o sem parar é. Sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa, ative onde quer que esteja, sem parar, sua vida no seu tempo. E já já tem as cornetadas que você gosta, hein? Toca, Asdrubal! Quando eu digo que o timão vai despencar, a culpa é do mano. Fala muito, não consegue disfarçar, que é um lambedor de cano. Mas a verdade tá doidinho pra dizer que esse elenco foi feito pra Série B. E precisa aceitar que não dá mais. E a respirada. Tentar cantar mentira. Deixa calma. Dom, as calcinhas. Dom. Alô. Quem fala? Tem o Ding Dong. Fala aí também. Opa, é o porteiro Reginaldo. O porteiro Reginaldo. Controlador de acesso. Reginaldo Rodrigues. Já sou cliente de vocês aí. Opa, pode jogar então. E aí, rapaziada, tudo bem aí com vocês? Tudo, cara. Tamo aí. E aí, mano? Ô, mano, não tá hoje, Reginaldo. Ah, mano, não tá? Não tem problema. Mas não. Tá aquele que tá tem ligações túnel. Com Deus. É. Tá no túnel. Aquele que quando morrer vai pro céu. Ah, é, né? É. Não, coitado do mano, pô. Mano, aquele gente que boa. Tá cavando o buraco lá do banco, lá não é, veio. Só quer deixar ele nervoso quando fala do Romerito. Aí ele fica nervoso. Ah, aí sim. Romerito. Não, é brincadeira. Você tá de brincadeira falar que aquilo ali é um jogador de futebol. Ah, isso é problema do mano. Nossa. Ô, Bruno, não fica bravo não, hein? O mano fala brincando, ele não fala assim. Não, mano, hoje tinha um chá de bebê aí. Nossa senhora. Já tem os dados aí, ô Basílio? Ele foi gravar com as gêmeas lá. Idade, quantos anos você tem, meu velho? É, 47. O bairro tem, né? Delícia. É, Pompeia. Corinthians, lógico. Nossa, o Corinthians era deitando no mano. É, o mano foi gravar com as gêmeas, aquelas gostosas. Aí foi. Disse que até uma é mais deliciosa que a outra. Caramba, nossa, você imagina, ele falou que elas são perfumadas. Não, mas... acaba a gravação, Vira. Ela fala assim, nossa, a gente tá cansada. Vamos lá pra casa lá pegar uma hidromassagem. Nossa. Malandro, eu vou falar que eu já estouro o champanhe, acho que na hora, só de ouvir. Marcos! Ela falou pra ele assim, né, Marcão? Comemora antes, né? Falaram pra ele, mano, vamos lá em casa tomar alguma coisa, um banho. Ô, Doutor, você já estourou champanhe só de ouvir? Já, né, Domingo? Já! Queimou a largada, Domingo? Não, poucas, raríssimas vezes, mas às vezes... Você queimou a largada, Domingo? Mas é muito raro acontecer isso. Ah, muito raro. Mas quando é nesse caso aí que o Marcão falou... Não é, Dudu? Porra, é louco, queimar a largada, cara, hein? Você malandro. Queima a primeira largada, mas na segunda também, meu irmão. Aí vai. Mas aí vai a corrida inteira. É aquela garrafa menor, né? É baby, né? É baby. É a famosa caçulinha. Caçulinha. Champanhe e caçulinha. Meu Deus do céu. Jesus. E aí, Reginaldo, viu? Ô, amigo, me diz uma coisa. É lógico que hoje o mano não tá, infelizmente não tá, mas... Não, fica tranquilo. Amanhã não só estará, como estará ao vivo aqui no estúdio. Ok. Boa. Tá? Ah, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tá brincando, falando aí das suposições, das hipotéticas chances do Santos alcançar o Corinthians. Me diz, você tem plena confiança que não existe a menor chance pro Santos? Ou você tem aquela pontinha de medo do Santos alcançar? Sinceramente, eu não gosto de ouvinte mentiroso. Jeito que o Corinthians tá jogando, ele que não se cuida, não. Aí, o Reginaldo, olha aí, um ouvinte que tá borrando tudo. Compra a fralda, viu, Reginaldo? Não, eu sou um corintiano sincero, entendeu? Consciente, certo? É raro. Consciente. Não é raro. Mas eu me contra. É o seguinte, se não tomar cuidado... Além de você, quem mais? Se não tomar cuidado, E vai ficar feio, né? Não, vai, Domênico? Não. Vai ficar ótimo. Vai ficar feio, né? Porque, meu, não sei quantas partidas, não sei quantos pontos na frente, de repente perde, não dá, né? Ah, velho, não olha. Não tem condições. É. Não é não? É, opa. Opa. Mas vamos continuar torcendo, né, Reginaldo? Vamos lá. Eu vamos acho continuar. Que a próxima rodada não tira ponto nenhum. Não, a próxima... Se pô, pra valecer, capaz de até aumentar. Se pra valecer, é lógica, pode até aumentar. Porque o Curitiba tá numa desgraça... Tá o Corinthians joga em casa. O Santos fora contra a Ponte. E o Santos fora contra a Ponte. Ainda acho que o Santos, no mínimo, empata com mais. Então, okay. Pode aumentar pra 10. Você vê, o Flamengo foi lá e perdeu. É. E golaço da Ponte, hein? Ô, na boa, cara. Uma coisa teve que um passou desvio, batido hein? Aqui, não. Ó. Teve. O cara bateu com curva ô, por Marcão, fora. Ô, Marcão. Uma coisa, desvio, que, uma coisa que não, passou cara. Batido desse jogo aí, que foi a entrada criminosa que deram no Vinícius Júnior, cara. Né? O cara, meu... Envergou a perna cara, eu do... falei, quebrou a perna do moleque, cara. Você acha que o Real Madrid ficou contente? Nossa vendo senhora, meu. Ô, peraí, será que não tem uma cláusula? Assim, se o nego vier fraturado, se fraturar, a gente tem direito a fazer uns exames pra ver se ainda presta? É... Pode ser. E ele... E ele não foi pra seleção, peraí, né? Encomendou o bacalhau. Se chegar o bacalhau aqui meio estragado, devolve. E o Flamengo não liberou ele pra seleção. Ah, não, mas é que o Flamengo não liberou, né? Não por causa de contusão. Mas ele não saiu do jogo por causa daquele lance, né? Não, cara, não aconteceu nada com o moleque. Moleque novo, cara. Se fosse o Pedrinho, ele tava na UTI até agora. Mas você viu, o Flamengo não liberou ele pra seleção. Deu maior buchicho isso. A CBF não gostou, mas não. CBF e Flamengo, eles merecem. Fica na mesma sede? Não, deve ser tudo no mesmo escritório. No mesmo escritório. Deve ser, divide, é coworking lá. Os caras... o controlador de acesso. Ó, por falar nisso, acho que tem a impressão que a Globo, a CBF e o Flamengo ficam no mesmo prédio. Certeza, cara. Gente do céu, esqueci de comentar isso. Não sei se vocês assistiram a final, na semana passada, do Cruzeiro e do Flamengo. Do Flamengo, Gente do céu, não é birra. Eu peço pra você assistir de novo... replay. E presta atenção no quê? Parcial, né? Presta atenção na narração. Ele é ótimo narrador. É, concordo, ele é ótimo narrador. É um monstro. Mas bola alçada na área do Flamengo. Era quem sobe? Vai assistir. Galvão. É, olha, você imagina. E olha muralha. Sabe quando a seleção brasileira é atacada? É igual, é igual. E quando o Cruzeiro atacava... Quando o Cruzeiro atacava... Quando o Flamengo... Bola na área, quem sobe? Pelo amor de Deus! Sério, é sério. Gente, mesmo... A bola vai pra fora, amigo. Você é anti, vai. Eu? Gente... O Galvão, ele é imparcial, sim. Olha, é sim. Só um pouquinho, cara, velho. Cara, eu acho que não é nem de propósito. Eu acho que é automático mesmo, acho que não é mesmo, nem cara. De propósito. Mas sério, cara, assim, tava o Eric... O Eric Arbitro Faria, de vídeo. Não, tava o Eric Faria, de repórter de campo, o Arnaldo e o Galvão. Nossa senhora. Quando o Thiago Ribeiro bateu aquele pênalti, que parecia que escorregou, tinha sido dois toques, mas eles não tinham visto ainda a imagem que mostrava que não... Nossa. Meu amigo. Ah, eles começaram a falar. Ah, ilegal. Só faltava estar o Renato Maurício Prado e o Mauro César junto aí. Aí veio a imagem. Eu acho o Mauro César super imparcial. Mas eu acho ele bom. Mas ele é flamenguista. Ele é assumido. Mas ele é assumido. Sim. Mas imparcial. É melhor, lógico. Super imparcial. Aí, rapaz, mas veio a imagem. Esse cara com uma cara de chocolate derretido. Ferrou, né? É porque eles falaram que tiveram que voltar atrás, né? Porque não, a própria Globo passou. Ah, meu, Mota, e que adianta se tivesse que voltar o Muralha e errar o canto igual de novo, velho? Não ia mudar nada, velho. Mas se dá dois toques, volta? Acho que não volta. Volta, né? Dois toques ele perde. Não. Acho que perde. Dois toques perdeu. Perde ou volta? Tá louco? Volta o quê? Não, perde. Ele bateu errado, filho. Pra voltar pênalti só quando era o mito mesmo. Ele é como se tivesse perdido o pênalti, é invalidado. Tá muito rancoroso. E aí é pra um por um, né? É. O Corinthians também é diga aí. Quem que você acha que o Corinthians vai atrás pra ser atacante em 2018? Tá difícil, hein, bota. Porque tá o João vai embora, hein? Vai embora, né? Pra onde? Mas dizem que o João vai embora. Dizem? Quem dizem? A tua mãe. Velha, me lascou. Caraca, vai ficar com essa merda agora. Quem dizem? Caraca. Bota pão com mortadela. Quem foi falou pra mim? Toma o cartão amarelo agora. Tá vermelho, que isso? Você tá nervoso. Não, juiz. Tá muito nervoso. É desequilibrado. O cara é desequilibrado. Muito nervoso. Muito nervoso. Você não deu o remedinho dele, ó. Reginaldo, se uma pessoa chega na tua portaria com esse tipo de comportamento, você deixa entrar ou não? Difícil, hein? Difícil. Não, de jeito nenhum. Ah, bom. Tem uma pessoa desequilibrada. Ah, Brito, vamos um jeito de ser empregado. Calma, moto. Calma, posso moto. Falar? Tiraram o remédio do Dedé Santana aqui. Ele tá doido aqui, velho. Já pensou? O Dedé. Então, o nome que seria pode bom... Tá. Calma, Mota. Só queria saber por que você falou isso. O nome que seria bom pro Corinthians é o Fred, né? Não sei se ele vai, pode, se ele vai sair do Atlético Mineiro. Ah, e o medo de não receber, né? Não, que é isso. Logo ele que nem gosta de dinheiro, né? Agora vem o hipocritão que não gosta de dinheiro. Aí o Mota, eu não gosto de dinheiro. Não, tô falando logo ele que não gosta de dinheiro. Tá certo ele. Você, né, Mota? Falso comunista, me paga aí, velho. Falso comum aí, você. Só não sou patinete. Reacionário. O comum na patinete. Só não sou reacionário, só isso. E hoje o Motinha veio de novo com a camiseta, capa de caderno de matemática. Né, cara? Cadê o RG? Não tá aí? Não. Tá aqui. Cara, mas você se concentra. Tá com o Bernardo. Bernardo. Tá lá no crematório da Vila Alpina. Atenção, hein? E outra coisa também, cadê o narigudo? Eu? Sei lá. Sumiu, é? Esse virou marajá, hein? Ele tá na praia só. Que beleza, hein? Que beleza, né? Tá na praia. Aí sim, hein? Tá certo. Reginaldo, manda aí. Deixa o seu palpite pra daqui 2 semanas o jogo, mas deixa aí. Espero que o Corinthians ganhe, né? Porque se não ganhar, pode parar. Aí não é campeão mais, não. A gente não espera isso, não. Não. E olha, se perder. Ah, coesão, né? Como é que é sobre o nome? Coalizão. O almoço do violão que vem aqui extremo vai fazer a versão de We Are the Champions, mas We Are the Losers. Nossa. Esse é o maior cavalo paraguaio da história. Vocês acham que se por acaso. Olha, entendam, longe de querer torcer por isso, mas a gente sabe que não. Mas seria o maior mico da história do Campeonato Brasileiro? Claro, mas de longe. Seria. Mas não dá nem pra comparar. Ah, mas com certeza. De longe. Com certeza. Ia ser o maior vexame da face da terra. É mesmo? Você, é como corintiano, assume isso? Não, ó, eu queria falar pra vocês, eu sou um corintiano realista. O que é verdade é verdade. Pô, mas não tem isso. Reginaldo, mais, né? você é único, cara. Faz parte da minoria, o Reginaldo. Não. Fala logo a verdade. Que nem, eu tenho um amigo meu, o nome dele é Zuca. Ele até fica bravo. Não, que a gente é 2 vezes campeão mundial. Eu falei, não. 2 vezes não, a gente é campeão mundial 1 vez. Nossa, pega o telefone desse rapaz aí. Uma vez, pô. Não, que a gente ganhou aquele lá do Vasco. Falei, não, aquilo ali não. Primeiro que você tem que ganhar o Libertadores. Cara, os caras dos Curitiba vão te olhar. Fala onde que é seu prédio aí que eu vou entrar aí só pra te jogar. O Baixa tá desesperado aqui andando pra ele. Olha, o Bate xingou, velho. Nossa, seu endereço, nós vamos mandar uma pizza pra você. Não. Pizza? Um ano de pizza pra ele. Um ano de pizza. Manda um Mac. Você já ganhou um voucher do McDonald's, tá já ganhou, pra ele. Você todos, é uma camiseta todos. Da energia. Eu vou mandar um prêmio na sua portaria aí também, Reginaldo. O Bá vai olha pegar seu telefone. Cara do Bá. Olha a cara do Bá xingando a tua família. O Bá tá meio nervoso com você aqui. Sem milindre, Bá, sem milindre. Mas realce-se que esse Reginaldo fala assim, eu não sou um corintiano como os outros, eu sou um corintiano consciente, sincero e honesto. Não, é lógico. Ele falou. E não tenho nada a ver com o túnel. Porra. Ai, Reginaldo. Então tá bom. Pode fazer meu merchan? Claro. 2, 3, 4, 5. Olha, apesar tudo, que você já ganhou, mesmo se errar o merchan. Já. Então tá bom. Nós, todo dia de clássico no McDonald's. Sensacional! Reginaldo! Tem mais merchan aí, não? Tem! Inventam aí que a gente dá o prêmio. Tem, se fala assim, o merchan senta e pedala a mano. Aí não, né? E aí é complicado, né? Se falar, você pode ganhar alguma coisa importante aqui da rádio, hein? Ah, é? É. Senta e pedala a mano. Nossa, ganhou todos os prêmios da rádio. Ganhou todos os prêmios. Ganhou o direito de andar com moto também. Olha, você vai ganhar um par de ingressos pro Halloween do Energia. Aí sim, hein? Um par de ingressos pro Halloween do Energia na Veia, tá bom? Beleza. E você sabe o Halloween que vai acontecer no dia 27 de outubro na Audio Club. Mais da metade dos ingressos já vendidos. Falta um mês ainda quase pro evento. Mas o evento tá vendendo que é uma coisa de louco. Tá bom? Entendi. Quem gosta de um flashback, gosta de uma festa temática, Halloween, vai amar, tá bom? Tá bom. E se for fantasiado lá, olha só. Ah, mas peraí. Não é obrigado, mas. Que dia que é que vocês falaram? 27 de abril. Ah, eu já vou estar trabalhando. 27 de outubro. Não, dá pra outra pessoa. Não, muda a escala, muda a escala. Ah, você dá pra alguém, velho. Não, não, não, não, não, peraí. Essa dá pra alguém. Você não pode ir, é isso? Eu não posso, que eu vou estar de plantão. Mas não dá pra trocar o plantão? Peraí. Você vê como é um cara muito honesto. Ele é muito. Cara, ele não é um corintiano normal. Muito honesto, hein, Sobrão? Não, é diferenciado. Ele é muito honesto. Porque, veja bem, se ele não fosse diferenciado, fosse dessa linhagem mais comum. Já tinha vendido ingresso. Ah, dá os ingressos. Você vai ver, tá vendendo na porta. É. Se ele fosse com galinha, esse rapaz comum, não. Seria assim, mas esse não, rapaz esse não. Esse aí, esse é a galinha não. Dos ovos de ouro. É, esse aí é de ouro. Reginaldo, fora Temer, fora Dilma, vai, Reginaldo. Boa, Regis. Sensacional. Dele, vice, mano. É, ó, e dia 29 agora, eu faço 48 anos. Não parece, viu? Parece não, muito menos. Muito menos, não é? Mandar um abraço aí, ó. Eu acho bom você não buscar os seus prêmios no horário que vai. Mandar um abraço aí pro Isaac, que é o filho do zelador, senão ele é São Paulino, senão ele deve falar, porra, Reginaldo, você nem... O Vata puto contigo, velho. Não, nada, normal, tá? normal. Sem milindre, pá. Esse é o país que as pessoas ficam bravas com quem é honesto. Exatamente. Tá certo. Que honesto é crime aqui no Brasil. Parabéns, tá, Reginaldo, parabéns. Eu passo a acreditar na humanidade, depois dessa nação. Passo a acreditar na humanidade. Olha, boa, Reginaldo. É o futuro da nação. Abraço, eu escuto vocês todo dia aqui que eu tô aqui na portaria. É nóis, Reginaldo. Todo dia dessa semana tem que mandar um abraço pro Reginaldo. Ô, Reginaldo, você tem filhos, Reginaldo? Tenho uma filha de 7 anos. Olha aí, a linhagem. Que dia é hoje? Hoje é quarta. Quarta, dia 4. Isso. Está instituído no Estádio 97, dia 4 de outubro, o dia do Reginaldo. Boa, galinha. O dia da honestidade. Honestidade. Okay. Amanhã, essa semana, eu vou aí buscar meus prêmios aí. Boa, Reginaldo! Pode ver que eu te protejo. Reginaldo! Reginaldo! Chupa, bar! Reginaldo! Reginaldo. E o Mota, hein, se deu bem pro dia do... Toda vez que eu vou jogar dois prêmios, eu vejo o Domênico Gato. Mais, irmão. Ah, ele tá aqui todo dia. Valeu, Domênico. Boa, cara. Você é um cara muito honesto. Pode vir tirar foto com o Domênico. Abraço. Valeu, abraço. Obrigado. Esse é o momento sem parar. Vamos a mais um ouvinte. Tomara, honesto como o Reginaldo. No oferecimento do Sem Parar ainda mais fácil, compre seu Sem Parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca, Asdrubal! Não deixe o Mota correr, não deixe o Mota escapar. O Mota parece uma anta, nossa. Na jaula ele tem que ficar. Não deixe o Mota correr, não deixe o Mota escapar. O Mota parece uma anta, na jaula ele tem que ficar. Nossa, que deitada, hein? Olha demais, alô, hein? Que deitada agora, hein? Alô. Lixo. Alô? Quem fala? É Paulo. Paulo, tudo bem? Paulo do quê? Beleza. Paulo Augusto de Assis. Paulo Augusto de Assis, quantos anos você tem, Paulo? 42. E o bairro, você mora com é? Guarulhos. Guarulhos. Barulhos. O que foi, ó, Vera? Não, os caras do Twitter são geniais, cara. É, o que foi? O Drake aqui já mandou assim, ó. Eu quero comprar um apartamento no prédio do Reginaldo. O cara já quer o Reginaldo como porteiro. Vizinho, né? Vizinho, é. É, não, porteiro, é. Ô, meu velho time. Corinthians. Voltamos, vamos ver se é honesto igual o outro. Ele é, vamos ver. Vamos ver se é honesto. O que você achou do Reginaldo, primeiro? Eu sou, mas eu não sou trouxa. Esse cara não é trouxa. Ô, juiz. Uma vaia pra ele. Olha o bar gritando, o quê, bar? Boa, vagabundo. Nossa, fogo, velho do céu. Vai contra a certa, velho. Aliás, galera, eu queria fazer uma reclamação. Tá faltando corintiano aí, viu? Ninguém te perguntou. Quando tiver o sistema de você saque, ligar, liga no saque. É, no saque você liga. Quando lá tinha três, ninguém falava nada, né? Não, mas agora tá bem, né? Não, mas só hoje, o mano faltou hoje. Só hoje, cara. Só faltou. O mano. O Narigundo sumiu, né? O Narigundo foi abduzido. Era o que se dane também. Então, mas o mano, que é legítimo representante. Ah, esse é, velho. Vale por negro. Alvinegro e não praiano. Vamos combinar que vale por mais de três. O mano, ele é maior moquinha. Ele não tem essa história de convênio médico. Ele é moquinha, porque ele gosta de gastar tudo isso aí com a mulher dele. É, verdade. Aí, ele vai no SUS. E ele marcou já um exame de... vermelhinho ele foi. Ele já foi no proctologista do SUS faz uns 5 meses. E o exame era marcado pra hoje. É. E se você perder o exame marcado na saúde pública, ah, você esquece, vai estar ferrado. É. Então ele foi hoje, né? Por azar. É, e o Marcão falou que o negão do WhatsApp que é o médico dele. É. É. Aí você imagina como vai voltar o mano, vai sair. É couve-flor, né, Oliveira? Nossa. É, do RG você não falou que não tá aqui, né? É, ninguém se respeita. Ah, mas o RG... Ah, mas o RG, pô... Respeita a memória do RG, Mota, por favor. É, o chefe tá comemorando. Aliás, Pena, tá, queria aproveitar pra mandar os parabéns pra vocês. Eu conheço vocês. Obrigado. Eu já fui uma vez aí na rádio, lá na... O primeiro dia que o Benjamin foi aí no programa, que ele foi anunciar o site que ele tinha, eu tava lá na Energia. Na Dobro Arnold. Isso é 2000. Verdade, 2000. Há muito tempo. Eu muito até levei um negócio chamado Fábula das Batatas, contando a história do Palmeiras com o Sombra Leão lá, mas há muito tempo. Muito, eu lembro acompanha desse tema. Legal. O Sombra lembra também. Ele falou outro dia dessa história pra nós. Não, imagina, de qual episódio? Não, falei da Fábula das Batatas. Era a história da batata podre que o Corinthians jogou fora e virou Palmeiras, né? Quase que o Domênico me mata no dia, mas tudo bem. Mas nossa, interessante, mas interessante. Conta interessante, mais sobre isso. Porque se for 18 anos, você poderia contar de novo a fábula das batatas. É, a gente esqueceu. Mas é que tá, o rapaz não é honesto igual o outro. Ah, não. Como é que você vai acreditar? Tá vendo? Ele falou uma bobagem aquele dia que eu falei. Ah. Vocês ficaram me criticando. Aí, ó. O rapaz não é honesto. Criticou o outro ouvinte que era honesto. Criticou o outro ouvinte que era um cara super íntegro, honesto e tal. Aí vem com esse papinho furado. Vai procurar a história do teu time. Ah, vai plantar batata, rapaz. É, vai plantar batata você, ô trouxa. Não. Vai te catar, vai te catar. E é verdade, nós temos uma pinga em homenagem ao nosso título. Vocês têm, não? Não. Chupa aí o mané, trouxa. É homenagem. É, sim, senhor. E se quiser, leio a história. Se quiser, leio a história. Se quiser, leio a história pra vocês que não tem Google. Não, mas você tem. Para, no Google até é eu. Chupa, chupa, chupa. Eu vou tripiando agora, mané. Pô, mas no Google tem a história do Zé Hugo, tem. Zé Hugo. O Zé Hugo fala que é mentira. A do Orso não. Para, vai. Ô, Paulo, deixa eu falar uma coisa. Vamos falar agora mais objetivamente do Corinthians, né? Do Corinthians. O último ouvinte, o Reginaldo, independente das brincadeiras, mas ele falou assim, ó, meu, se bobear, se der chance, o Santos chega. O Mano, que hoje, nesse momento, não tá, ele fala o seguinte, esquece, já é campeão, we are the champions e etc. Qual a sua opinião? Cara, eu não acho que ainda é campeão, não, porque o time tá muito ruim agora, né? Tá numa fase que o ataque não tá funcionando. Mas apesar disso, o que me anima um pouco é que quando virou o primeiro turno, a gente estava 8 pontos na frente do Grêmio, e agora, de um jeito ou de outro, continua 8 pontos na frente do Santos. Certo. E por mais que o Santos tenha tirado 4 pontos no segundo turno, uma hora o Santos também vai dar uma oscilada e deve perder um pouco do fôlego, né? Não sei, não sei. Então eu acho que... Mas eu não canto vitória, não. Ainda acho que tem que tirar mais algumas rodadas aí para ver o que acontece. Tá certo. Então você não tá com confiança total. Não, é assim, eu torço pro time, mas eu sou bem honesto nesse sentido. Nesse não sentido, dizer, olha lá, mundial, nesse mais sentido, um, mais um. Não, o Mundial eu acho que existe do jeito que foi. Então você é meio honesto, então, só. É mais agora, honesto. Eu acho quando convém? Que... Não, mas o time ele encaixou uma sequência muito boa e de repente se perdeu um pouco, né? Então, vamos torcer pra essa fase de oscilação passar, né? Você acha que o Corinthians vai ter... Você acha que o Corinthians vai ter dinheiro pra montar um time bom ano que vem pra Libertadores? Não, e aí eu pegar, acho, né, que tem outro problema. Muitos jogadores que o Corinthians contava em vender no final do ano estão produzindo pouco. Não pode ser que ele nem consiga vender como imaginou vender, né? Uhum. E pior é montar um time pra jogar Libertadores. Não, a Arana vende, cara. Ah, mas não sei, eu acho que ele tá muito fraco agora, cara. Mas, eu assisto o jogo dele. Ele tá tomando muita laranjada. Muita laranjada, muito corte de cabelo, o cara começa a subir na cabeça e já o futebol... A descer na cabeça, né? Mas o Arana é 100% do Corinthians? Ele estava muito ocupado contra as coisas, tava, né? Tava. Era o único cara que jogava mesmo no time, era o Arana. O Arana caiu muito de produção? Eu acho que o Arana não tá fazendo grandes partidas, não. Nem ele, nem o Rodriguinho, nem o Jadson. Mas, ô Paulo, você não acha que o natural desse time do Corinthians é render o que tem rendido nesses últimos jogos, cara? O Domenico falou ontem, cara. É isso aí. Eu acho assim, eu acho que o rendimento dele no mês de setembro, eu tava vendo hoje, foi de 33%, que é muito pouco, tá, né? Bom, pra não cair, tá bom. É de rebaixamento, né? Eu acho que o primeiro turno foi uma coisa normal, né? O primeiro turno realmente não existe, né? No... Eu acho que o primeiro turno de vocês foi atípico, cara. Eu acho que o Corinthians não, nunca aconteceu, né? Nem com grandes times, com grandes jogadores, não aconteceu isso. E cai entre nós, esse elenco do Corinthians é limitadaço, né, velho? Mas às vezes, cara, não é questão do elenco ser limitado, é o pessoal ter força de vontade, né? E deu liga, mas, né? Mas aí quando começa já a imprensa dizer que os caras são bons, eles começam a acreditar nisso, Ah, mas aí você sabe que o salto alto não combina com grama, né? Força de vontade vai até a página 2, né, velho? Se eu chegar cheio de vontade pra cima da Gisele Bündchen, vou tomar um toco, né? Gente, mas olha, eu vou discordar. Confia em você, Marcos, confia. Eu vou discordar de vocês. Marcão, é nóis. Apesar de toda... é gremista. Depois, apesar de todo esse anticorintianismo aí do Domênico, que tá mostrando no programa. O Domênico tá muito, muito alto. Ué, e vocês não são? Eu sou mesmo, não, a gente tem apenas uma rivalidade. Eu sou mesmo, eu não tenho vergonha de falar. Mas o negócio é o seguinte: eu não acho que o Corinthians é tão limitado quanto vocês falam. A dupla de zaga é muito boa, os laterais são muito bons. Sim. O meio de campo a volância é boa. Quando eu falo muito bom, eu não tô dizendo que pô, é muito bom de seleção. Eu tô falando pro nível do futebol brasileiro. É muito bom. Muito bom, não é bom? Muito bom. Sombra, bom. Agora eu vamos. Acho bom, mas bom, mas bom. Mas Sombra, o ataque não é bom. O Jô é bom atacante. Você tá brincando, né? Ah, eu o Jô vem sendo atacante. Produtivo, Domingo. O que nós criticamos tanto é o Romero. Ruim. Não, o Romero é horrível. O outro reserva, Casim, ruim. A própria dupla de zaga, Domingo. Eu não sei quem é pior, juro por Deus. Se você me perguntar quem é melhor, eu não sei te responder. O Deverson é muito melhor. O Romero. O Deverson é muito melhor. O Deverson, o Casim, vocês estão loucos. É ruim. Ô, Domênico. O Jô é limitado. Ô, Domênico, mas o Jô tem resolvido. O Jô, ele não jogaria há 5 ou 6 ou 10 anos. Ele não jogaria em time grande nem ferrando. Para. É. A própria dupla de zaga, pega, acho que funciona pega bem. Pega anos 90, não vamos tão longe. Anos 2000. Anos 2000. Comecinho de anos 2000, que foi melhor pra gente. O Jô não jogaria, cara. Domênio. Jogaria em times como... Jogaria... Não tô criticando porque é do Corinthians, eu tô falando sério. Tô falando com jogador, na minha opinião. O Jô é um jogador... Nota 5. Ô, Dudu, mas pronto. Você não acha que... 5 é a nota dele. Tecnicamente, o Jô, ele não é uma estrela e tudo. Cabeludo? O Jô, ele tem a humildade de fazer tem. O que ele sabe usar o corpo, que ele tem uma boa estatura. Sabe o que é ele bom? Ele joga pro time. Isso aí. O Jô, ele sabe que não é craque e não se acha craque. E aí acaba fazendo seus gols. É de canela, do jeito que for lá. Isso é o que falta às vezes. Tudo bem. Isso, pro Deverson. O Deverson acho que é craque pra cacete. É uma porcaria. Olha. Eu tô falando com relação ao meu time que eu sei. E muitos outros aí que estão aí. Que se acham pra cacete, é uma porcaria. Mas, gente, tem outra coisa que eu discordo. Às vezes, muita gente faz uma análise do time só pelos jogadores. Time... É conjunto, né? Time, você tem que analisar o que o time produz em campo, né? Qual é o grau de produção do Corinthians? Ele pode ter caído agora, mas ele não chegou nessa pontuação à toa. Não dá pra dizer que turno inteiro foi sorte. Primeiro turno do Corinthians, não tem o que vocês falarem. Os caras ficaram invictos, velho. Não tem o que falar, é mérito dos caras. Não tem o que falar do primeiro turno. A diferença ela é absurda. É isso que é o problema. A diferença no primeiro turno é uma coisa absurda. Mas se construiu jogando bem. Sim. Não sei se jogando bem. Eu acho que jogando no nível que o treinador, ele é muito inteligente. Ele sabia da limitação do time... E jogou com as armas que tinha. Ué, mas foi meio Tite quando o Tite estava armando mas o time do Corinthians. Mas pera só um minuto, mas eu não tô dizendo que isso é um demérito. Ninguém ouviu falar que é demérito. Muito pelo contrário. Mas você deu uma insinuada. Assim. É. Uma coisa é você falar que o time do Corinthians nossa, jogou bem. Não acho que jogou bem. Não acho que jogou bem. Acho que jogou na limitação do time. E os outros agremiações não souberam jogar contra o time do Corinthians. Mas todas. Não, mas se o time é tão bom... foi bom. Se o time é tão bom, o que explica, então, essa queda de rendimento brutal no segundo tempo? Se fosse tudo isso... Eu acho que é bom, cara. Se fosse tudo isso, o Corinthians não tava perdendo. Mas os caras fizeram um turno inteiro, velho. Quase invicto. Então, vamos lá. Vamos pegar o seguinte aqui. Gente, não dá pra lutar contra números e o que aconteceu. Então, vamos lá. O Palmeiras e o Grêmio não souberam jogar com o Corinthians jogando em casa. Eles foram na do Corinthians e perderam seus jogos. Pega aí dois jogos, não pega mais que isso, hein? Dois. Vamos pegar duas derrotas do Corinthians no primeiro turno, que é pra Palmeiras e Grêmio. Como é que estaria o campeonato? Coloca aí. Coloca. Tava um ponto. Coloca aí. Não, dois. Coloca aí se. O papo hoje era diferente. Então, assim, Sombra, Palmeiras e Grêmio não souberam jogar com o Corinthians. Eles foram, tipo, somos melhores e vamos pra cima. O seu. Mas não, aí é culpa deles, Domênico, não do Corinthians. Entendam, eu não estou dizendo que é azar nosso, não é azar... Preste atenção no que eu tô falando. Tô falando que pega dois jogos, que não é... Pô, duas derrotas num turno é espetacular. Uhum. Duas derrotas é espetacular. Já é fantástico, já é fantástico. O Palmeiras teve uma só ano passado no retorno. Mas duas é fantástico. Então você pega essas duas derrotas, ó como é que tava o campeonato. olhem. Mas você sabe, Domênico, que não é assim, né? Eu sei que não é, porque já foi. A derrota, você não pode contestar o que já foi. Você... Tomou naba, fica quieto. O Corinthians ganhou. Eu entendo isso, eu entendo, Sombra. E ganhou. De time grande. Mas aí é que tá o mérito do treinador. E se você pegar o time do Corinthians hoje, vamos lá. Você pega o time inteiro. Eu tô falando com relação ao Palmeiras. Quem que eu gostaria que o time do Corinthians hoje jogasse no Palmeiras? Talvez eu pego o Arana. O Fagner você não queria? O Fagner. Mano. É, o bom lateral. O Fagner é melhor que todos os laterais direitos. Eu queria também. Os dois laterais. Só os dois laterais que eu pego. O Gabriel, Dudu. E o Gabriel. Não, pera aí. O Gabriel saiu do Palmeiras e foi pra lá. Pera aí. O Palmeiras não precisa do Gabriel. Não, liberou. Não, mas não precisa. Mas o Palmeiras não precisa do Gabriel. Tanto que não fez essa questão de renovar. Ou ofereceu pra ele, ele foi embora por algum motivo dele. Qual é a zaga titular do Palmeiras? Qual a zaga titular do Palmeiras? A zaga é Mina, e ou Luan ou Dracena. Tudo bem. Qualquer um dos dois zagueiros do Corinthians, eu não troco. É melhor que o Luan e o Dracena. Não, eu não troco o Mina por nenhum dos zagueiros do Corinthians. Não, mas o Luan e o Dracena, você não troca. O Luan não está bem, mas quando veio do Vasco, todo mundo queria. Todo mundo queria o Luan, falava que era bom pra cacete e tal. O Dracena, ele tá mais velho. É diferente, mas não é ruim. Você não pode falar que ele é ruim. Não, a defesa já jogou muito, mas hoje jogou pra cacete. Tá mais bem, né? Tudo bem, mas jogou muito. Mas hoje compromete. Né? Mas eu tô falando assim, se eu precisasse pegar algum jogador do time do Corinthians, eu pegaria os laterais e só. Ponto. Domênico, não pego mais ninguém. O São Paulo, de repente, pode pegar um pouco mais. Domênico, a defesa do Corinthians tomou 15 gols, Domênico. Não, mas é um conjunto da obra. A defesa é muito boa. Conjunto da obra. É uma junção de goleiro volante. Bom, de dois zagueiros, de dois... Não, mas não tô falando, vocês não estão entendendo. Tô entendendo. Os zagueiros, eles são bons, não tô falando que é ruim, não tô falando isso. Eu tô dizendo que se eu precisasse contratar jogadores... tá aqui um jogador do Corinthians. Escolhe aí quem que você quer pro teu time. Eu vou lá, olho... Domenicão pra frente, não quero ninguém. Meu time é melhor. Eu não preciso. É melhor que o centroavantes que o Palmeiras tem. Mas eu prefiro ainda apostar no Borja. Eu ainda prefiro apostar no Borja. Eu acho que se falasse pro Cuca, você quer o Jô. Ah, mas aí o Cuca é a opinião dele. Mas eu tô falando a minha opinião. Não é só coisa de opinião. O Jô foi campeão da Libertadores da América e com o Cuca, no Galo. Não, o Cuca poderia pegar por causa disso. Mas eu, não, honestamente, eu não queria. Honestamente, eu não queria o João no meu time. Juro por Deus, cara. Não. Na minha opinião. Se eu falar. Talvez eu falei. O Sobis eu queria, mas não quero o João. Tá vendo? Você fala assim. Ah, mas o Sobis. Eu prefiro. Antes de vir um prato, eu queria. Eu prefiro. Na minha opinião, de fora, cinco atletas do Corinthians jogariam no Palmeiras. Quem? Na minha opinião, de fora. Os dois laterais. Eu falei que eu pegaria. Pegaria mesmo. Eu pegaria um zagueiro no mínimo. Eu colocaria o Mina e o Pablo. Pegaria o Fagner, pegaria o Arana. Mas os dois já falei. Pegaria o Jadson pra jogar no meio de campo e o Jô. Não. Ah, e o Rodriguinho. Não, o Rodriguinho joga mais pro Jadson. Os dois, o Rodriguinho e o Jadson. O Rodriguinho e na punha no meio de campo do lado do Dudu. O Rodrigo e o Jadson, você falou. O Rodriguinho e o Jadson. O Rodriguinho e o Jadson vai tirar o lugar do Moisés? Vai tirar o lugar do Guerra? Acho que desculpa, não, hein. Também. Desculpa, hein. Domênico. Ó, e nós temos ainda lá na reserva. O Guerra, quantos jogos fez com o titular? Veiga, Johan. O Palmeiras não precisa desse tipo de jogador. Tecnicamente. Não, mas não precisa. Tô falando um cara que vem pra jogar. Cara que vem pra jogar hoje. Pra mim é o Arana. Se você falar em primeiro produtividade. Primeiro, Arana. O Fagner. Tudo bem, concordo. Se você falar jogar. Em produtividade. Só. Qual dupla de meio de campo produziu mais esse ano? A dupla de meio de campo do Palmeiras com Guerra e mais um? Então, só mais aí. Ou Rodriguinho e Jadson? Não, não, mas aí não adianta. Contra números não argumento. Não adianta a gente ficar discutindo de um time que tá em primeiro lugar e outro que tá em quarto. Ou Sombra. Ou de um time que tá em primeiro com 14º com São Paulo. Esse time não tem dá. Algo de bom. Então, mas claro, nem se, mas é que tá. Eu acho e vejo o futebol de uma outra forma. Ô, Dudu. Eu acho que esse ano. Eu tô falando sério, hein? Sim. Esse ano é o pior ano da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. É o ano de equipes menos técnicas, nivelado muito por baixo. Tanto que se você pegar a história dos pontos corridos, faltando 12 rodadas para acabar, não tem 10 times para disputar rebaixamento. Tem aí 10 ou mais. Sabe até onde ou você vai, eu nunca vi isso. Ou você escapa da Libertadores, da zona, você cai na Libertadores. É. Hoje tá assim. Mas, na história do Angolino, pode pegar a história inteira. Não tem isso. Talvez. Então o campeonato tá nivelado por baixo. É o primeiro ano nesse calendário. Ano, aí. A Libertadores já teria acabado. Também. Já teria acabado. Também. Aí, não ia ser aquela coisa de Santos e Grêmio, ficaria poupando o jogador. Então, mas é que tá. E por esse motivo, que também eu acho que o Corinthians pode estar na frente. Se a Libertadores tivesse terminado em junho, como sempre terminou, será que o Palmeiras e o Grêmio teriam largado definitivamente o campeonato? Não tinha de jeito nenhum. E claro essa que não. Toda? Claro que não. Mas o Corinthians ganhou do Grêmio e ganhou do Palmeiras e os dois não estavam desfalcados. Mas estava na Libertadores. Mas pro jogo não dá pra falar que é isso. Não, lógico que não. Mas aí eu acho que é o mérito do Corinthians, tudo bem. Cara. Mas aí é um mérito de um time que viu. E o Carilli, ele tem realmente muito mérito nisso tudo. De ver que a equipe dele, no começo do ano, todo mundo colocava com quarta força, não era isso? Sim. É. Mas é uma análise técnica, Dudu. Eu acho que um time, ele não precisa ser bom tecnicamente pra ser um bom time. Não precisa. O Corinthians jogou esse campeonato no erro dos adversários. Exatamente. Você tem toda a razão. O Estranho falou tudo. Mas por isso mas é mérito dele. Mas aí é mérito do treinador. Também, o treinador fala assim, porra, velho, eu não tenho um time técnico pra cacete, eu vou me ferrar. Ele mirou pra não cair, vai ser campeão. Se eu começar a ir pra cima dos caras, eu vou tomar gol. E foi isso que aconteceu no Campeonato Paulista. No comecinho, ele não tava conseguindo ajeitar. Ele falou assim, primeira opção, fecho a casa e belisco e ganho de 1-0. É. E o RG falou brincando aqui da bola boba lá, como é que é? Vadia. Bola vadia. Ele jogou pela bola vadia. E se você pegar todas as vitórias do Corinthians, praticamente todas, tirando contra o Vasco, que foi goleada, o Corinthians ganhou de 1-0. E quando teve que... Meu amigo tá aí, o corintiano, ele pode me lembrar. A maioria foi de 1-0. E quando teve que propor o jogo, que foi com os times lá quando de baixo, teve que propor, ele perdeu. Ele perdeu pra... Ele teve problemas com quais agremiações no primeiro turno? As menores. Coritiba, Chapecoense aqui no primeiro turno. Não é. Aqui... Ele teve problema com equipes pequenas. Porque equipe pequena também não quer se expor. Eu acho que o Corinthians. E aí os grandes. Ah, é nós. Vamos deitar nesse time aí. Eu acho que o Corinthians. E aí se ferrou. Mas isso, eu não estou criticando o Corinthians por isso. Talvez os corintianos podem. Ah, ele tá falando de dor de cotovelo. Não é isso. É mérito. Isso é mérito. Mas eu tô tentando fazer com que eles entendam. Eu não estou tirando sarro e muito menos isso. Eu estou falando que esse ano é o pior ano da história dos pontos corridos de times menos técnicos. E acho que o Carilli tem um grande, mas muito mérito nessa equipe do Corinthians de entender que eu não tenho time bom e vou fechar a casinha e vou ganhar de 1-0. Ô Dudu, talvez o Corinthians não tenha um time tão bom quanto os corintianos dizem e acham que tem. E também não tem um time tão limitado quanto nós rivais achamos que tem. Mas eu não acho limitado. Fala nós não, por você. Não, geral, eu também não acho. Eu não acho. Sombra. Eu também não acho. Eu tô junto com o Belo aí, velho. Peraí, mas se ele não fosse, mas se não fosse limitado... Parece mesmo. Ele não tinha 33% de aproveitamento no segundo turno. Por que ele tem, então? Eu te pergunto agora. Por quê? É. Você viu que se fizesse se tivesse ponto corrido no segundo turno, que lugar que eles estariam? Eu sei, Domênio, mas os times têm essas alternâncias. Os caras chegaram a 12 pontos na frente dos negros, tem um relaxamento natural. Lógico, faz parte. Queria eu estar com esse problema. Não, mas eu não tô falando que é um problema, hein? Não. Tô dizendo que isso não é problema, muito problema, tá, né? Bom, é a solução, né? Ô Paulo... Você ter 12,8... Ô Paulo, que não é são... Ainda bem, né? Graças a Deus, esse aí não é, né? Ô Paulo! Beleza? Oi, me diz uma coisa. Bom, tá longe, mas deixa o seu palpite, vai. É Corinthians e Curitiba. Ah, 2-1. Pra quem? E nada de brincadeirinha boba, hein? Corinthians, né? Agora que não dá é pra escalar o Casinho, né, cara? Me desculpa, que cara. Isso? Como não? Não jogador, dá vai. Inglês, cara. Inglês. Entrar com o Casinho em campo, eu já entrei com o jogador a menos, né? Casinho ou Daverson? Casinho ou Daverson? Nossa. Ah, qualquer coisa. Mas o Casinho não. Tá bom. Nossa, até ir pra lá. Até pra lá ele começa a cornetar. Casinho pro Davidson, vamos trocar, vai. Nossa, Dudu. Quem? Casinho. Ah, não dá, né? Porque aí é dois ruins mesmo, né? Aí não dá, hein? Vocês não vão gostar muito, não. Como diz... Novo, não, Casinho... O Casinho é muito fraco, velho. É como diz o mano, comprou por quilo, né? Dá um pedaço. Ele não chuta pro gol, dá um cara. Pedaço é tá aí, bom, ainda então. O nosso chuta, mas chuta errado. Aí não sei o que é melhor. Se é o cara que chuta o gol e erra, ou o cara que não chuta o gol. Acabou o pênalti no último jogo, o Casinho, pô. Ô, Paulo, abraço, cara. Opa. Boa noite. Valeu. Um abraço pra todo mundo, um abraço pra vocês aí. Parabéns pelo programa, galera. Valeu, Paulo. Valeu. Valeu. Vamos lá, terceiro ouvinte do momento sem parar. Sem parar, você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar, sua vida no seu tempo. Eu tinha uma galinha que eu chamava de Manu. Um dia veio o Romero. E comeu a galinha Manu. Galinha Manu. Manu, galinha Manu. Enquanto ele solta no Pacaembu. Nossa. Galinha Manu. Nossa. Galinha Manu. Ai. Ele comeu em Nova Iguaçu. Meu Deus. Jesus. Muito bom. Alô. Muito bom. Ah, não. Esse cara é metralhador. Ai, ai, ai, ai. Ai. Alô. Boa, boa. Alô, alô, alô. Quem fala? Alô, alô, alô. André Ricardo Alves Ferreira. Ó. Oh, de primeira, hein? Gosto cara? Sim. É, vem uma vez só à vista, né? À vista, Dodô. E quanto campeão brasileiro? E quantos anos? Primeiro, quantos anos você tem, meu velho? 3,8. 3,8? 3,8, então, né? E o bairro que mora, qual que é? Vila Alpina. Cadê o Benjamino? Ah, tá lá com o Bernardo, você. Ah, tá lá com o Bernardo no crematório, lá, ó. É verdade, hoje na boca do estádio, tá na boca do crematório da Vila Alpina. Passe por lá, ouvinte do estádio. É verdade. Ele não acredita, velho. É sério, tá, hoje... O velho tá lá na boca de estádio também, não? Não, não, é um pouquinho mais à frente, assim, dentro do portão. Ai, tá num potinho. Nossa. De maionese. Ô, velho. Não, não fala assim. Combi num potinho de maionese. Não, não fala isso. Os caras pegaram potinho de exame de fezes, velho. Não! É, vocês são muito sacanas. O coletor véio. Universal. Nossa. Nossa, tão lixo, velho. Olha. Ó, e qual que é o time aí, irmão? Uma pazinha. Tudo campeão brasileiro, pô. Ah, é Santos. Palestra, pô, palestra. Ah, palestra, Verdão. Não, é futuro, o que ele falou? É nóis, deixa ele achar. Não, o atual campeão brasileiro é o Palmeiras. Mas é verdade, ele tem razão. Não, ele falou futuro. Ele falou futuro. Não, não falou futuro. Ser, falou futuro. Ele falou futuro. Ele falou tudo e é nóis, deixa ele. Atual e futuro, Dodô. Tá bem louco, tá bem louco. Pô, tá bebendo essa hora, velho. Quem sabe ele tá ligando do passado, a gente não sabe. 7:30 ele tá bebendo, velho. É o McFly, velho. Um abraço pro McFly. É, André McFly. Ô, Domênico, você chegou... Você tá em 2010, amigão? Deixa eu perguntar pra você, você tá acreditando no título pelo que você falou, né? Não. Como é que vai se chegar nesse título dessa forma? Dodô, anota aí, Dodô. Anota. Vai, tô anotando, hein. Daqui pra frente, Palestra só perde mais 6 pontos. 6 pontos? Certo. E... Faz os cálculos aí. Temos 36. Se perde 6, ganha 30. Isso, vai pra 66. Não é campeão. Como não? Lógico que não. Ele tá falando que ganha 10 de 12, Dodô. Não, pode até ganhar 10 de 12. Pode ganhar 12 de 12. O problema, óbvio, que a pontuação pra se perder campeão, lá, né, velho? Eu acho que é 70 aí. 75, eu eles acho, falam 74, ser. Né, por ali. Opa. É, o Palmeiras tem 43 não. pontos. Não é isso? Não, 40 e... Ah, você falou que tinha 36, pô? Não, o Palmeiras tem 43. É burro, ah, tá. Então vai pra 73. Se ganhar 30, nossa, 73. Aí vai bater lá em cima. Vai bater lá em cima. Sabe também. Cozinhar, mas 73. Fazer conta. Nossa, dependendo, ele chama mãe. Dependendo do que possa acontecer em todos os outros jogos, porque aí o Palmeiras depende de um monte de outro cara tropeçar, né? É, Santos, né? A galinhada pipoca, doutor, relaxa. A galinhada pipoca? Isso é verdade. Mas não é não só a galinhada que pipoca, porque precisa pipocar o Santos, precisa pipocar o Grêmio também. Grêmio. Porque é o seguinte, o Santos nós já jogamos e não joga mais. Tá vindo aí com tudo. O Grêmio não, a gente joga. É. Mas lá, mas joga. Mas se bobear é reservão. Todo de reserva. Novo? Vai ser porque o Grêmio vai estar no meio entre os jogos da Libertadores. Contra o Palmeiras de novo? É. Será? Tomara. Mas na moral, André, você falou que o Palmeiras briga por título e tal, não sei o quê. Você não acha que depois de ter tomado essa escovada do Santos aí, você não acha que psicologicamente já era, cara? Cara, mas não foi escovada. Se você olhar o jogo, não foi escovada. Foi rodada mesmo. Mas perdeu usar o rodo. Perdeu, fatalidade. Perdeu porque o Cuca é o cara, né? O cara que faz cagada, né? Você não gosta do Cuca. Peraí, mas isso eu sabia. Eu senti. Olha aqui, ó. Você não vai concordar agora. Não. Eu, com relação ao jogo do Santos, perdeu. Você fala, perdeu. Perdeu, mas não, acho que não foi... Também o Cuca que errou. É. O Dudu perdeu um gol sem goleiro, que passou pela perna dele. Davidson. N caras que perderam gols. Se o Palmeiras faz o gol, aí todo mundo ia falar que, nossa, o Palmeiras agora vai, não sei o quê. Então, olha, é difícil também. Porque o Palmeiras depende dos caras fazer gol, né? Se os caras não faz gol, não adianta, velho. Sabe? Não adianta também. Dodô, sabe qual é a culpa do Cuca, Dodô? Ele não coloca a molecada pra jogar, Dodô. Mas os caras pagaram 20 milhas no centroavante, meu. É que o Zé Elias falou ontem no programa, você tem o Johan pra jogar, você tem muito moleque pra botar e não coloca. Mas, ô amigo, você gastou milhões. Aí você vai colocar o cara e fala assim, ó, Ô, bota da base, fica, deixa, fica aí, velho. É. Aí o cara lá, o presidente, falou: ô, mano, você tá louco? Eu gastei 30 milhões de um jogador. Não existe. É. Não existe isso. O técnico não vai falar colocar o moleque no lugar de um cara que custou 30 milhões, que todo mundo queria. Tudo bem. O cara não tá rendendo, mas o cara vai falar: ô, você tá louco? Você chama o moleque do sub-17 pra colocar. Final do ano, Motinha, produtividade, não tá dando certo, vamos fazer rodízio, Motinha. Mas você tá desvalorizando um cara de 30 milhões, velho. Mas depende, eu não, acho que não seja desvalorização, o Cuca não, me parece... Lógico, também, ninguém vai querer o cara. Então, me parece que com o Cuca não tem esse negócio, não. O Borja tá amargando o banco e o Palmeiras pagou uma fortuna por ele. Então, assim, mas tá colocando outro que pagou 18. Olha aqui, eu não tô dizendo se tá certo ou tá errado, hein. É muito pelo contrário, não posso fazer esse raciocínio de certo ou errado. Ele, com o Cuca... já percebeu que o cara joga se tiver em boas condições. Agora, o Palmeiras não tem outro pra pôr. Se não é um, é o outro. Ou é o Deverson, ou é o Borja. Mas o que o Willian não podia jogar, não é isso? Não, o Willian contra o Santos não podia jogar. Ele tá jogar. Sugerindo colocar um moleque da base. Não tem como botar essa resposta. Não, mas ele, não, falou, ele não falou base. Ele falou o Rafael Veiga. Molecada. Talvez o Johan. Dá pra fazer um time sem centroavante. O problema é assim. Não, poderia ter feito também, né? Falso já fez. Nove, né? Igual o Borja é falso 9. O Willian é. O Willian, quando joga, também. O Willian não é centroavante de ofício. O Kaique é falso 9 no Santos. Então. É falso mesmo. Não sei quem falou pra ele que ele é 9. Teve várias agremiações super fantásticas. A gente pode incluir até o Barcelona. Não desse Barcelona, mas teve outro Barcelona que não tinha centroavante. O Santos jogava sem centroavante. Mas o time ajuda, né, Dodô? Tudo bem que ajuda, mas você não é obrigado a jogar com centroavante o tempo todo. Você pode tentar fazer um time sem centroavante. Vambora. Domênico, mas agora, por exemplo, nesse momento, ainda não é o momento. Eu acho que assim, tipo, faltando 4 jogos, ele vai começar a olhar uns garotos. Coloca lá, moleque, já não tem mais nada. Eu só acho assim. Não vai disputar, coloca o moleque. Mas agora ainda não é o momento de você colocar então, o moleque da base pra jogar. Eu até entendo testar. Que esse jogo foi um jogo até atípico, porque a chuva que caiu atrapalhou. Ficou ruim, o gramado tava ruim. Poderia ser totalmente diferente. Eu acho que talvez o Santos poderia ter vencido no campo normal. Poderia. Mas o Palmeiras também poderia ter vencido, porque joga melhor. E o Palmeiras não é aquele negócio de ficar jogando bola mais na área. É. Não é esse jogo do Palmeiras. E outra, quando tá chovendo, eu acho que tem que arriscar mais de fora da área. Claro, a bola desvia alguém, bate, resvala, entendeu? E o Palmeiras dificilmente chutava. Não, o Jean chutou, fica jogando foi aquele... perigosa, lembra? Fica jogando aquela bolinha lá na área. Eu sei, mas olha, eu vou te falar, esse negócio de chutar fora da área, eu concordo. Muitas vezes é necessário. Principalmente em chuva, né? Mas eu vou te falar, hoje os times jogam tão fechado, tão, né, enfileirados assim na frente. É se bater, gente, né? Observem como é difícil surgir oportunidade de chute frontal. É difícil. Não, Sombra, é difícil, mas se você tiver uma posse de bola e vir girando, uma hora abre. E eu já vi várias vezes o Palmeiras com possibilidade de bater e os caras não querem, quer tocar, ou quer tentar enfiar a bola pro cara mais bem colocado, e aí a defesa corta. E outro, Domênico, você esqueceu de comentar nas manchetes aqui uma coisa importante aqui a respeito do Palmeiras. Hoje a Leiloca postou assim, ó, hashtag dia do cachorro. Certamente ele será o melhor companheiro que você terá na vida. Hashtag dia do cachorro. Parabéns, Leiloca. Mandou bem, Leiloca. Mostra caráter. Quem gosta de cachorro tem caráter. Aqui hoje é dia de São Francisco, né? É, hoje é dia de São Francisco. Parabéns, Mota. Parabéns, Mota. Você segue ela, Marcão? Eu tô seguindo aqui, mano. Marcão, eu tenho esperança de dar uma salgada lá. Vou mandar uns like attack aqui, né? Dá um like attack nela. O que é um like attack? Você sai dando coraçãozinho em todas as fotos que ela posta aqui. Até 2001. Ah, velho. Você vai até a foto até 2001. Aí você mostra que você tá stalkeando ela. Ah, tá gastando dinheiro a rodo, mano? Pô, o que custa dar um... Então, pra stalker. Ô, André, um abraço pra você. Feliz dia do cachorro. Valeu, abraço pra vocês, galera. Valeu, velho, nós. Valeu, cara, obrigado. Francisco de Assis. Esse foi o momento sem parar. Tá chegando a maratona de revezamento Ayrton Senna Racing Day. E nesse ano sem parar vai estar por lá. A 14ª edição celebra os 30 anos da primeira vitória de Ayrton Senna em Mônaco. O evento acontecerá nesse domingo no Autódromo de Interlagos. Agora, quer saber da melhor? Ó, com Sem Parar, você ganha tempo, ganha saúde e ainda pode ganhar R$30 para usar com Sem Parar. E o Sem Parar ainda doa R$20 para o Instituto Ayrton Senna. É isso mesmo. Cada atleta recebe um adesivo do Sem Parar. Se ele for um novo cliente, ele desbloqueia, ganha R$30 e o Sem Parar doa mais R$20 para o Instituto Ayrton Senna. Mas ó... Essa promoção é válida somente para quem ainda não é cliente Sem Parar. Se você for correr e já for cliente, pega lá o seu adesivo Sem Parar no kit da prova e aproveite. e presentei um amigo. Assim você o ajuda a fugir das filas. Presentão, hein? É mais uma que o Sem Parar está preparando para você. Já já as cornetadas. Já já também direto lá da frente do crematório da Vila Alpina, na boca do estádio, com o repórter Tetinha. Só o Dodô que não gostou dessa história aqui do Sem Parar, Instituto Arzano. É, tem que ser pro Instituto Alan Prost. Nossa, Domênico, não paga pau de gringo, hein, Domênico? Paga pau dos gringos. Paga pau de gringo ainda, francês cedido. Sou um dos maiores fãs de Ayrton Senna, tá louco. É, isso é um dos maiores. É, marketingzinho que você fala. Ah, é marketingzinho. Tá com a camisa da Benetton aí. Você não sabe nem quem é que disputou a Benetton. Ah, não sei não. Falar de Fórmula 1 comigo. Você não sabe nada. Maurício Gugelmin, adorava ele. Gugelmin. Roberto Pupo Moreno. Nossa senhora. Eu gostava dele. Roberto Pupo Moreno. Satoru Nakajima, jogava no videogame. Era ponta, não era? Era ponta de barro, né? Era ponta, não é verdade? Era ponta de grama. Mas, Dodô, agora você vai assumir aí os microfones da Energia 97 pra falar do Buscapé, Dodô. Ah. Buscapé, meus amigos, atenção. Vocês já sabem que no Buscapé tem de tudo de A a Z. Eu já provei aqui, né? Já. A aliança tem, bateria tem, celular, celular. E, ó, isso tem muito em celular, hein? Presta atenção, hein? No novo Buscapé, você pesquisa qualquer produto, qualquer coisa mesmo, hein? Compara as ofertas e compra direto, sempre pelo melhor preço. Olha só essa super oferta que eu separei pra você hoje. Lançamento, hein? Esse é lançamento, hein? Não vai. Smartphone Zenfone 4 Max, câmera dupla. É novo esse aí. Esse aqui lançou com wide, acabamento em metal, flash frontal por apenas, senhores. Não. R$1.199. Ah, para do meu. Meu, tem de ler. Você barato, ouviu isso mesmo? Chefe, meus amigos, você que tá no teu carro. É, vou repetir pra você devagar. Smartphone Zenfone 4 Max, câmera dupla com wide, acabamento em metal, flash frontal, tudo por apenas R$1.199. Isso mesmo. Senhora. Apenas R$1.199. Gostou, né? É, cara. Então acesse buscapé.com.br ou baixe o aplicativo grátis. E aproveite, hein? Dá um busca no novo Buscapé. Buscapé.com.br. Então faz assim, ó. Dá um busca, dá um busca, dá um busca. Buscapé. Corneteiros. Do estádio 97. Gambadrama. Nossa. Aham. Crime, futebol, Corinthians. Caramba, mano. Não consigo entender isso aí. Apito amigo é comum. O Mundial de 2000 é mato. Prefiro contar a história de um jogo real. Vou falar de São Paulo e Corinthians, 2017, Campeonato Brasileiro no Morumbi. Gamba drama. Ei, olha esse time. Bola recuada, o Cássio segura nos braços o time. Adversário tratado como palhaço, veja. O replay começa a discussão, o juiz do jogo do Corinthians apita com o coração. São Paulo fez um gol, né? Cadê? Sumiu a falta no prato, no Cássio, na boa, ninguém viu. Só que erra pros dois lados, né, mano? Cê não dizia? Juiz roubar o Corinthians? Ha, que ironia! Rei São Paulo, time que arranha céu, já as galinhas fedidas nós chamamos de fiel. Arbitragem brasileira, a pior do mundo, sempre ajudando o time dos vagabundos. Corinthians disse que era bom e as favelas ouviu. Só que o São Paulo é time grande e nunca caiu. Admitou, seu estádio é bonito, é, mas vocês roubaram dinheiro público, se endividaram, vocês não pagaram. Reisson, mano, quem te fez tão chato assim? Só fala groselha e groselha. Se o time é ruim, de vergonha eu não morri. Tô firmão, eis-me aqui, você não ganha sem o juiz intervir, gamba drama. Salve, salve, meus manos do estádio 97. Aqui é a ADL, plataforma D, diretamente de Jandira. Valeu! Nossa! Gamba drama, é! Olha, não é por nada não, cara. Eu vou dizer pra você. Foi uma das melhores paródias que foram mandadas aí. Foi desse menino aí. É isso, interpretação fantástica, hein? O rapaz sabe fazer rap, hein? Que beleza. Mais cornetadas, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. É a produção toda do Estádio Corintiano. Põe que é legal, põe que é legal. Os caras são profissionais, hein? Profissionais. Esse é profissional. Profissionalismo. Porque, olha, o rap é uma coisa que você vai cantando, vai levando na rima e tal. Mas esse é difícil de fazer rap nesse rap aí. Ele é quebrado, tem métrica quebradas. E aí se você se meter a fazer, você detona e manda tudo. Não, não, não, você não, é muito não, melhor que esses caras. Você é muito melhor que esses caras. Não, é, o menino mandou bem. É, o Domênico. Eu já colocava ele de estranho no ninho. Não sei. É humilde demais o Domênico. E eu colocava o rapaz de estranho no ninho. Candidato, candidato. Mas pra mim é um dos grandes candidatos. Vamos lá, mais cornetadas. Fala, galera do Estádio 97. Sombra e Marcão, seguinte, não adianta só ganhar as partidas para fugir da zona do rebaixamento não, viu? É bom dar uma verificada em cada jogador para ver se tá tudo regularizado, porque o Fluminense tá um ponto da zona do rebaixamento, hein? E outra coisa, comparando os integrantes do estádio com jogadores, ixi, pessoal do futebol hoje, o Motinha tá igualzinho o Cristóvão, né? Se tá no banco, não tá, não faz diferença nenhuma. Nossa. Abraço, Rodrigo Catingueira de Utah. Deitada que ele deu pra você. Isso eu não vou admitir. A sua opinião, se é boa ou não, também pra mim não faz diferença nenhuma. Ah, nossa, calma, zero. Esse tipo de sacanagem com o Motinha não se faz. Sua opinião pra mim não diz nada, trouxa. Você viu que ele é da sua família, né? Sobrenome dele é Catingueira, ele é igual você, tá? Se você pudesse dar uma nota pra esse depoimento do seu vídeo de 0 a 10. 10. Nossa, eu gastaria minha nota com um trouxa desse. Não, você que é professor, dá a nota vermelha pra ele. Mas nenhum. Ah, que nenhum. Feio, mano. Zero. Rancor, vingança. Rancoroso esse mais moto, uma cornetada. Você diz que já são campeões. Essa fase só faz gol. Porra. Quando o Jô faz com a mão, o mano bolado que no desespero dorme com o Romero colado no travesseiro. Garigudo, cadê você? Tá com medo porque sabe que ainda vão perder. Se já ganhou ou se não ganhou. O fato é que o estádio você não pagou. Se já ganhou ou não ganhou. O fato é que o estádio você não pagou. E aí, galera do Estádio 97. Aqui é palmeirense, Albert. Zona Sul, Cocaia, é nóis. Olha, esse também é bom, hein? O Zonibase e o Rudine, Aimarrou. Bom, hein? Espetacular. Essa foi boa. Espetacular. Não sei qual que é melhor. Agora eu fiquei em dúvida. Não, esse é palmeirense. Esse tem sua preferência. Esse acho que é melhor que o outro. Não, o que que foi? Eu não ouvi. Não ouvi. O que que é esse? É palmeirense esse aí. Ah, você viu? Eu não tinha ouvido. Agora quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com o HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor. Tem cornetada! Descendo a rua da ladeira, só quem viu que pode contar. Isso é Simonal. É o time da tia Leila que a sua grana não sabe gastar. Boa! Bom, hein? E o Dodô com sua braveza foi na rádio mais uma vez chorar. Sensacional, o melhor do ano. Porque viu o seu Parmeira mais uma vez na naba sentar. E viu o Parmeira na naba sentar. E viu o Palmeira na naba sentar. Dodô na naba foi sentar. Nossa. E fez os porquinhos. Nossa, olha, não consegue rimar. Chorar. Ah, parabéns. Sensacional. Aqui é André, São Paulino de Diadema. Boa, André. Diadema é nós. Diadema é melhor nós. Do dia. Melhor, mano. Melhor, melhor, melhor. E isso, Simonal, né? André, antes de fazer música, perdão, cuida do teu time que tá pra cair. Ah, o cara não pode fazer música. Não, não pode. As duas outras são muito melhores. Mas dá um banho, só. Essa aqui é melhor. Isso é um lixo. Porque o cara não sabe fazer. Melhor do mês. Melhor do mês. Melhor do mês. Estádio 97, oferecimento de Buscapé. Quer ofertas de A a Z? Sempre com o melhor preço, dá um busca no novo Buscapé. Dá um busca. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Fricô. É isso mesmo. Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, pô, acabou o constrangimento. acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal, tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, FRECO.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! Fricô! Estádio 97, também no oferecimento de McDonald's. Eles chegaram no McDonald's, Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue. Com hambúrguer 100% suíno em formato de costela, aproveite. Agora tem na boca, na boca, na boca, na boca. Na boca do estádio. Bernardo Veloso, Veloso, Veloso. Vamos agora à Zona Leste de São Paulo, lá em frente ao crematório da Vila Alpina, na boca do estádio, com o nosso repórter Tetinha. Boa noite, Tetinha. Batanaba, fala aí, Dudu. Ô louco, bicho! É? Fala aí, Dudu! Fala da Naba, fala aí, Dudu! Por mim, a gente vai até as 8 nisso! Ah, tudo bem com vocês aí? Beleza, e você? Beleza, e aí? E aí, Teta? E aí, Tetoso? Pessoal, aqui, olha só, um caso curioso. Como é que é seu nome? Leandro. Time, cara? São Paulo. O Leandro, ele tá com 2 filhos aqui, são só esses? Por enquanto aqui são, eu tenho mais 5 em casa. Nossa, sim, Sérgio. Nossa. Você é tipo o Mr. Catra da Vila Alpina, é isso? É, mais ou menos. Mano, não tem TV em casa não, velho. Os moleques estão muito bravos, que ele prometeu pros meninos que ia levar eles no McDonald's e parou aqui na boca do estádio. Ah, mas depois vai no Mac, pô. É, sim, com certeza. Eles vão ganhar o Mac. Vai, ó, o pai falou que vai dar Mac e vai dar presente em dobro. Sabe o Mac Lanche Feliz? Vai vir com brinquedo em dobro pra vocês, tá bom? Vai dar 2. Ô, Tetinha. É, dobro de 1 é 2 mesmo. O Leandro aí tá só naquele esquema lá, cavalo de índio, né, velho? Como é que é esse esquema aí, Marcão? Ah, você não põe a sela, vai direto no pelo, né, velho? Ah, Marcos! É um animal. Ô, Leandro, você quer mandar abraço pra alguém tirando os filhos, senão a gente vai até as 9 da noite. Não, mas começar com os filhos, só, o programa só acaba amanhã. É, quer mandar abraço pra alguém? Não, mandar um abraço pra todo mundo lá no, na rádio lá, ouço faz muitos anos e... Primeiro, quando eu tava vindo aqui, eu tava rodando aqui, eu vi que ia estar aqui, corri, passei até por dentro do posto de gasolina, né? Falei, os caras vão me matar aqui. Mas um abraço pra todo mundo aí, o pessoal da vila lá, que joga um futebol comigo lá, o pessoal do Vigota lá. Boa. E um abraço pra todos aí. Pessoal do Vigota, cuidado pra não engravidar no vestiário. Eu te fiz uma pergunta, Leandro. Você já começa a visualizar a Libertadores, é isso mesmo, ou ainda tá brigando pra não cair? Não, mais umas 3 rodadinhas a gente tá lá no topo, lá chegando pra brigar lá. Meu Deus. Não, esse cara é engraçado. É isso mesmo, Leandrão. Confiança aí, mano. O Marcão não leva em conta esse confiança que ele tá sob efeito da injeção que ele tomou à tarde. Tá bem, então. Seu nome? Isaac Neto. Time? Corinthians. Time! O Isaac, ele já tem um histórico no programa, não é isso, Isaac? É isso mesmo, fiz uma homenagem aí pros palmeirenses, mandei segunda-feira uma cornetada pra vocês aí. Como é que foi a cornetada? Você consegue cantar ao vivo? Ô louco, bicho, quem sabe faz ao vivo. Vamos ver quem lembra aí. Nada mal, zoar o Palmeiras não é nada mal. Que legal saber que a porcada não tem mundial. O Domênico é sensacional. Domênico lembrou. É, time que você torce, você falou mesmo, desculpa. Corinthians. Corinthians. É. E aí, como é que ficou o campeonato? Tá com medo do Santos? Os caras tão deram certo, tá mesmo, tão chegando. Como é que tá essa expectativa aí pro resto do campeonato? Sim. Não, não assusta não. A gente deu só uma freada aí pra nós. É, tá freada a cueca aí mesmo. É. Ah, freou! Porrada. Nossa. Tá sujo aí, Bernardo. O chefe deu uma deitada. Freada, vai, ó. Olha só, ele ficou sem reação. É lógico, vai se limpar e volta. Ele nossa! Ele falou, mas ele... Você não ouviu? Não ouvi. Ele tava sem reação. É igual o Domênio, sempre fala que não ouviu. Mas eu vou retransmitir o que o Benedetti disse. Ele disse que você tem toda a razão, não tem pro Santos não, viu? Tem não. Só mandar uma moela pra minha esposa aí que tá ouvindo também. Beijo, Janaína, te amo. Nada como um mal mandado. Deixa eu ver, como é que é seu nome? Bernardo. Como é que é seu nome? Bernardo é meu nome. O meu também. Não, meu nome é Bernardo. Eu também. Ah, boa. Time que você torce? Santos. Aê, moleque! Programa mesmo? Não, não pode ser. Você me fez uma pergunta. Quer fazer qualquer pergunta. Ele me fez um monte de pergunta, me interrogou. Você é delegado, aliás? Tinha que fazer essa pergunta. Você é delegado? Não. Então fala, quer fazer uma pergunta, eu vou te dar o direito de fazer no ar. Manda lá. Nossa. Ele travou, ele fez 300 perguntas pra mim. Moleque, fala. Eu acredito. Você faz o planejamento, né, Bernardo? É, o nosso canuto não entende ouvir isso aqui. Você faz o planejamento, você cria um roteiro. Você falou assim, vou deitar com esse moleque vai estourar, moleque. Isso, tá vendo? Fala aí, Bernardo. Qual que é o nome do mano? O nome do mano, essa foi uma das perguntas que ele me fez. Muito interessante. É Ribamar. É verdade, é Marcos Ribamar, são dois irmãos. Marcos Ribamar? Isso, o Marcão tá lá e o Ribamar. Valeu, Bernardo. A mãe do Bernardo tá aqui. Como é que é seu nome, moço? Ariana. A criança sabe que não é bom pra saúde da criança e o crescimento, ele ouviu o estádio, né? É que eu obrigo ele, entendeu? Coitado. Eu vou pegar ele na escola e no trânsito eu obrigo ele a ouvir, porque eu ele ouço. É santista, é esperto. Time, né? Que você torce? É Corinthians. O Bernardo também é corintiano. Não, não é, não. Ele, infelizmente, é santista. Nossa. Ih, rapaz, é isso mesmo? Deixa eu te falar, você acabou casa, de ser condecorado por ser o torcedor mais jovem do Santos! Caramba! Bernardo, daqui 10 anos você vai ficar sozinho na torcida? Vai, mas é só você. Ô, Bernardo, isso não é um caso que a ficção vira realidade? Não é um estranho o caso de Benjamin Button lá? Ou o Cocum. Ó, tem que tratar bem esse menino. Vai, aí. Chefe, vai lá. Ô, Bernardo, quando você fala na escola... Besteirinha. Quando você fala na escola que torce por Santos, você não fica meio deslocado? Tipo, só tem só você? Não, isso como é acontece. Que acontece? Não, todo mundo concorda comigo, porque eu não sou o único. Boa, Bernardão! A maioria? Inteligente, hein? Nossa, essa escola é boa, hein? Não, é uma criança que estuda no asilo, cara. Nossa, vida. Valeu, Bernardo, muito obrigado. Casa de repouso, meu Deus. Vocês não podem brincar. Moleque é educado, velho. Moleque é obrigado. A mãe do Bernardo quer se pronunciar. Fala, dona mãe do Bernardo. É, apesar de eu ser corintiana, eu quero mandar um grande abraço pro Dodô. Muito obrigado. Sou fãzaça dele. Quem não é? Muito obrigado. Ó, tá vendo? Obrigado, Mênica. Pegável. Um abraço. Deixa eu ver aqui, deu o pessoal que chegou aqui antes. Aí, eu atropelei três crianças. Tem muita criança nesse livro. Nossa. Na boca de hoje. Eu atropelei, desculpa, viu, criança. Será que seu nome? São espíritos? Elisa. Elisa é um caso muito estranho, muito estranho, muito estranho. Elisa, você é fã de um cara do programa, assim. Você é muito fã de um cara. De quem que você é fã? Do Motinha. Nossa, tá doente. Oi, linda. Eu tava conversando com ela aqui, não é o caso de escolher alguém melhor, tipo alguém mais... Não, nem do programa, mas de repente o tio Elvis matava o Latinho, não é o caso. Se conforma aí, trouxa. Motinha mesmo, Motinha, tem uma foto que meu esposo te encontrou no hospital e ele tirou e me mandou. Ah, é? Um beijo pra você, linda. Obrigado, te amo. Nossa, eu também, mano. Ela subiu obrigado. A foto do Instagram. A caixa de som tem mais coração com a mão, eu tô fazendo pra você agora. Nossa, ela falou que subiu a foto no Instagram. Eu mandei ela apagar, porque eu falei, se o pessoal do Instagram descobre, inveja, eles né? excluem a rede social. Porque pra quem não sabe, a história, o Orkut fechou assim, subiram uma foto com Mota. Acabou o Orkut. Nossa, que piada boa. Nossa, tô rolando de rir aqui essa piada. Não, mas você tá rolando de rir, não é por causa da piada, é por causa do peso, né? Mas foi uma grande sacada do Veloso, né? Ah, é? Nossa! Nossa, você tava deixando de rir, estava rolando. Nossa, dá qual cara de nojo? Fala a verdade, ô trouxa. Veloso, eu sou seu fã, Veloso. Ah, tô bem, Vi. Tem de trair aqui, não tá escrito. O Soma tava assim, bocejando. O cara tava bocejando, velho. Você é o mesmo que todo mundo do estádio. Obrigado. Beijo, linda. Não tá aí a frase que eu sempre quis dizer. Ah. Chupa, mano. Ai, nossa, vai dar o irmão dele tá aqui. Seu nome. Kleber, time. Oh. São Paulo. Olha só que caso curioso. Você tem filho, como é que é o nome do seu filho? Luiz Fabiano. É em homenagem ao jogador? Não. Sim. Não imagina. Não. Não. Poderia não, do nada apareceu um balão. Assim. Eu faço um trabalho de pesquisa de campo pro Mota vir tentar andar pra mim. Você deu uma moteada agora. Se eu cair, eu programa na hora. É verdade. Se é o Mota que fala isso... Nossa, velho. Vai, Tom. Hein, seu Bernardo Veloso? Eu ia chegar ele no ponto. Ele ficou todo abalado, vocês me cortaram, eu ia chegar no ponto. Quer ver como eu vou reverter a situação e vou deixar a moto com cara de trouxa? Já tá. Jogou no São Paulo? Não, não é porque ele jogou no São Paulo, não. Minha esposa gostava dele desde a época que ele jogava na Ponte Preta. Chupa! Chupa! Chupa! Chupa! Tá bom! Chupa! Chupa! Bernardo! Boa. Ah, tá bom! Que alguma mulher suspeita o Luiz Fabiano na ponte! Bernardo é nosso rei! Bernardo! Está em repórter, nós temos, só nós temos Bernardo Veloso! O Bernardo! Ah, falou! Falou que a mulher dele acompanhava! Peraí, mano, para, desculpa! Vai. Mas funcionou, você tá com cara de trouxa! Pelo Mota agora, chamou de Rogério tudo. Não, para! Porque, meu, é tão ridículo isso que ele inventou isso. Ele inventou, meu, é verdade ou mentira? É verdade. Ô, Mota, e não é só pra te dizer uma coisa. O que nós somos de jogo nesse ano, você não foi na sua vida toda. Você começou esse ano, então? Então você começou esse ano. Modinha, né? Você é modinha, porque começou esse ano, né? Ah, então morre logo, desgraça. Aproveita que o cemitério tá aí. Morre aí, já fica por aí mesmo. Ô, Mota, não pode desejar mal a outra pessoa. Imagina, eu tô desejando, tô querendo facilitar. Atenção, galera do Dicionário Aurélio. Quando tiver rancor, coloca Mota. O Mota é macho. Nossa, isso é ofensa, hein? Isso é ofensa, hein? Sou mesmo, vem aqui que eu vou furar todo mundo. Juiz. Vem aqui, fica aqui. Juiz. Furo mesmo, velho. Tô nem aí, velho. Só pra concluir aqui com o Tricolor. Próximo jogo, qual que é o resultado? 2-1 pro São Paulo, porque São Paulo não consegue ficar um jogo sem tomar gol. Cara, ele é muito honesto, velho. Vamos lá, vou tentar fazer um giro muito rápido. Vou tentar fazer um giro muito rápido, que eu sei que tá atrasado. Então, deixa eu tentar botar o máximo de pessoas possíveis no ar. Nome. Danilo. Você parece o Souza que jogou no São Paulo, já te falaram isso. Na verdade, você é uma mistura dos dois Souza, o meio esquerda com o volante, deu nisso. Time. Nossa. Corinthians. Manda abraço, rapidão. Um abraço pra minha esposa, pro Renato lá do trampo, um o Jeff e o Júlio que tá ouvindo agora. Valeu. E hoje, de graça, tá na faixa, vem, no combo. Quer mandar um chupa-moto? Não, chupa Dodô e traz chupa moto, irmã, pra mandar uma cornetada pro Dodô, rapidinho. Poxa. Você sabe o que é mundial? Nunca vi nem ganhei, eu só ouço falar. Você sabe o que é mundial? Nunca vi nem ganhei, eu só ouço falar. Muito boa chupa, rima, Dodô! Muito boa rima. Conversa com o rapaz, seu nome. Diogo. Time. Corinthians. E aí, Diogão, um abraço rapidão pra galera pra tentar pegar o máximo de pessoas possíveis aqui. É claro, um beijo pra minha esposa que ficou em casa, que eu nem subi as compras ainda do carro. Pra minha filha. Você deixou a mulher, tipo. Você abandonou a família no estacionamento e veio pra cá. Falou, vou pegar a chupeta da bebê e tal, não sei o que. Eu falei, não achei, então fica você e ela, vou lá. Eu peguei as compras do carro. Caramba, velho. Um salve pros moleques também do grupo dos Cariotes. Só uma pergunta pra pessoa mais lúcida da mesa aí. Oi, Sombra. Pode falar. Sombra, o que é verdadeiro? O diploma do Mota da Belas Artes ou o Mundial do Palmeiras? Nossa, aí é a pergunta retórica, né? Caraca, velho! Eu te dei dois ingressos pro meu show, tem quatro! Leva a família, leva o papagaio! Eu vou infartar! É que olha, leva a véia! Leva a véia, mãe, a tia! Desculpa, mas aí a gente tem aqui uma prova, né? Houve até um trabalho de conclusão de curso, né, Marcão? Boleta, né, Marcão? Como que, com que trabalho que o Mota ganhou o diploma? O Mota concluiu o trabalho dele lá na Faculdade de Educação Artística quando ele fez aquela boa e velha dobradura aqui, que ele fechou aqui na realidade uma folha. Nossa, ele vai ilustrar de novo, hein? Pintou uma face aqui da folha. Ilustração com desenho. Uma autorização aí, você que é da mesa, que é a pessoa mais desenrolada. Já que o RG não tá aí, só queria um Vale Night, só um cutucado no bingo por dentro hoje. Que hoje tem, amor. O cara que ele falou isso pro Marcão, fica estranho, porque o Marcão é o rei dos casais. É que ao lado do RG. Peraí, como é que é o negócio aí? Peraí, que nós estamos tendo a apresentação aqui, a conclusão de curso e o efetivo recebimento do diploma. Atenção, Claudio Malta, por favor, apresente o seu trabalho. Pois não, banca, estou aqui para apresentar meu trabalho de conclusão de curso. Deixa eu pintar aqui metade da folha. Aí ele veio. Esse é o trabalho? Abriu aqui, ó. A borboleta! Ah, não! Vocês estão zoando, para! A borboleta! Essa puta sacanagem! Dica de amigo! Pelo amor de Deus, mano! Avisa aí os corretores do seu celular quando você escreve no Twitter, pelo amor de Deus! Os caras estão deitando, Mota! Não, mas, vocês não vão acreditar, velho. Quem acabou de chegar aqui? O Marcelinho Paraíba, juro por Deus. Ah, se não é muito igual, é que você é grande, você mede 1,5m, é bem maior que ele. Como é que é seu nome? É Robson. Mano, é muito Robson. Igual, juro por Deus. Robson. Cara, você não acredita, já dei vários autógrafos que nem Marcelinho Paraíba, viu? Caraca. Precisa levar lá pro estúdio, viu? Precisa levar lá pro estúdio, comer, beber na faixa, lógico, como Marcelinho Paraíba, sem dúvida, né? Time que você torce. Sou tricolor. Você jogou, inclusive, no seu tricolor, né? Não dava com... Você vai em jogo, não dava confusão na arquibancada, né? Na arquibancada até o pessoal fala, pô, mas Marcelinho Paraíba aqui do lado. Esses dias no restaurante, os caras fizeram a roda em voz de mim, dei autógrafo e tudo mais. E é Marcelinho Paraíba. E o Mota faz a mesma coisa com o burrinho de Shrek, você acredita? Ah, juiz! Ah, mas tá batendo no Mota o programa inteiro, velho. Tá dando véio. Porrada mesmo, hein? Ah, vou infartar! Aí, Mota. Calma, Mota. É, que ele pegou eu pegando. Olha. A mãe dele gosta. Quem pega dragão aqui não é o Mota, não, né, Matão? Calma. Calma, Mota. Vai dar tudo certo, vale. Mota. Amigo. Seu nome? Não sou, não. Edson. Time? Palmeiras. Ô, Edson, é nóis. E tio Cato. Ô, Dodô. Opa. Dodô, eu te conheço há um tempo já. Sim. É, de um evento lá no sítio do Palito, lá em Santa Isabel. Palito, grande Palito, um abraço pro Palito, gente bacana. Boa. Tá preso. É, um grande não, que abraço preso, aí que está louco. Está louco. Boa. Cara, o estádio é uma coisa que hereditária, passou do meu pai olha pra aí, mim. Olha que legal, viu? Faz parte do dia a dia aí. Inclusive eu queria mandar um abraço pro meu pai. Mandar um amo ela pra Camila aí. Camila. Um chupa parru do corno. E eu tenho uma musiquinha aí, se opa, se por favor. Cantar. Por favor. Depende, peraí, que time você torce de novo? Eu sou palmeirense. Deixa ele cantar a música. Quem? Pros corintianos. Acabou o pai, sim, seu legal, nome, legal. Como é que é seu nome? Legal. Hoje não tem corintiano na mesa, você se não vai não tiver, zoar, peraí, se eu represento o time! Se você... Se não tiver, se ele não cantar, se ele não cantar a musiquinha, Bernardo, você nem vem amanhã. É verdade. Nossa, Domênico. E aí? Canta a música aí, vai. Flashback dos bons. Opa, nós, irmão. Vamos deita lá. Nesses trouxa aí. Tomara que engasgue no meio, canta se aí. Se engasgar, você também não faz esse programa amanhã. Torce pra ele bem. Não, se não for bem, velho, você dança. Vai. Vamos lá. Tava na mão e não tá mais não. O título brasileiro na mão do Timão. Tava na mão e não tá mais não. O título brasileiro na mão do Timão. Chupa Bah, seu gago. Bah? Ah, não. Não fala da gagueira do Bah, não. Quero chupa Bah pra ele. Pode parar. Deixa eu acabar. Pode parar. Eu não quero. Não vou deixar você zoar o papapá. Nunca vi na história do estádio antes era alguém mandar um chupa Bobá. É verdade. É a primeira vez. Mas olha, eu não acho isso legal. Isso não é bacana. Esse não é um problema que fica zoando com a deficiência das pessoas. Que é isso? Jamais. Pode parar. Não é mesmo? Esse é um programa aqui, cara, pelo amor de Deus. É absurdo. Respeito e ética. É verdade. Respeito e ética com as pessoas. Ô, Veloso. Oi, Sombra. Fala. Infelizmente, temos que encerrar aí. Tempo esgotado. Ainda bem, porque eu tô passando mal. Vai, tomara que morra, velho. Não, não fala assim. Ah, fica logo aí, velho, no crematório, seu trouxa. Não. Fala. Aliás, o pessoal tá te esperando aqui, viu, Mota? Diz que o Mota ele não morreu, mas ele passa todo dia pra queimar aqui. Nossa senhora, meu Deus. Nossa senhora. É, eu queimo mesmo, é meu, velho. Ó, eu vou encerrar, eu vou encerrar. É só porque você dá pros outros, então. Eu presto. Eu vou encerrar, mas não sou eu que vou encerrar. Você. Quem vai encerrar hoje na boca do estádio é o Bernardo, meu xará. Fala tchau, pessoal, lá, mano. Cosquinha falou, do galera! Falou, Bernardão! Chupa, Dodô! Ai, criança! Tchau! Ah, é o trouxinha! Não, Domênico! É nosso! Ah, é verdade, verdade! Criança, e temos um estranho no estranho no ninho, é a mãe que tem o menino santista aí! Aí, Ariana! É a mãe do Bernardo! A senhora, Ariana. Você conhece? Pode chamar a senhora, senhora, né? Adriana! Dona, oi? Adriana, você foi escolhida, você é estranha no ninho, você é que vai no programa. Aê! Boa! E tem que trazer também o menininho. Traz o Bernardo. O Bernardo tem que ir junto. Isso. Ele vai junto. Tá bom, boa. Bernardo? Vale. Ah, minha alma já tá aí, já eu tô aí, amanhã eu tô aí. Não, calma. Menino vai arrebentar, você vai ver. Vai mesmo. Menino vai arrebentar. Ô, Bernardo. Oi, fala, um abraço. Marcão. Traz uma tíbia bem passada aí pra nós. Ah, coisa feia, mano. Tibia não tem carne, meu. Pé de coxa. Não, mas é tipo aquelas costelinhas de porco, da hora. Ah, dá uma ruidinha no osso? É, opa. Ah, é, no osso cola gordurinha. Hora, tô perdendo, velho. Eu gosto. Noção, tutano também. Tá limão, né, levaremos uma tíbia, Marcão. Boa. Valeu. Ó, oh, esse é só pra o cérebro três também, meu. O Domênio. Opa, traz pra ele. Tchau, Veloso. Tchau, tchau, tchau, oh, tchau, tchau, tchau. Valeu, tchau, galera. Estádio 97, oferecimento da Trisul. Sai de Atlântica, apartamentos com lazer e segurança para sua família. Sai de Atlântica.com.br. Também o oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E por que não o oferecimento do McDonald's, né, Dodô? Ah. Eles chegaram no McDonald's, meus amigos. Grande cheddar McMelt com dois hambúrgueres e muito, muito, muito, muito cheddar. McFritas cheddar bacon com pedaços de bacon acompanhados de cheddar cremoso. E tem um novinho cheddar McRib Barbecue feito com hambúrguer 100% suíno em formato de costela, hein? Oh. Cebola grelhada e muito cheddar. Ih, deu água na boca agora. Corre pro McDonald's, cara. Pode chegar que tem muito cheddar no McDonald's. Então vai, cara. Corre pro McDonald's. Corre pro McDonald's. Falar em correr, estamos chegando aí no final do ano e no pro primeiro semestre de 2018 já estão abertos os vestibulares, as inscrições para o vestibular da ESEG. A ESEG, que significa Escola Superior de Engenharia e Gestão, e tem a força do ensino do Grupo Etapa. Opa, quando você fala, tem força do ensino do Grupo Etapa? Opa, é legal! E se eu te disser que a ESEG obteve a maior nota do Brasil em administração e a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC? Você vai, opa, número 2, né? É ensino de qualidade, meu amigo. Faça hoje mesmo sua inscrição no vestibular da ESEG, o site ESEG.edu.br, ou então utilize a sua nota do Enem, tá? Ó, ESEG, importante para quem quer fazer um curso de administração, engenharia de produção, ciências contábeis, engenharia civil e engenharia de computação. É ensino de alto nível. Faz com que os alunos obtenham altos índices de empregabilidade e uma formação realmente forte. Então, se você está interessado em um desses cursos que eu já mencionei, amanhã, logo cedo, não tenha dúvida, acesse o site ESEG.edu.br. Lembrando, esse recado para você que está se formando no segundo grau, que tem centenas de opções de faculdades para fazer, mas não quer ser enganado. Procure pela ESEG. E você que é pai e mãe, tem responsabilidade também, tem no mínimo o dever de pedir para o seu filho consultar as vantagens, consultar todas as qualidades da ESEG, tá bom? Então vai lá, ESEG.edu.br, vestibular para o primeiro semestre de 2018, inscrições abertas. Boa. Muito bem. O estranho Nuninho que tá aqui, o Eric Dion Costa Pereira, trouxe até o violão que era pra fazer uma musiquinha. Sim. Não é isso, Eric? Claro. Beleza? Então, pra encerrar o programa, ele vai fazer uma musiquinha aqui pra nós. O Cuca veio num sono, Palmeira perdeu tudo. Dracena pelo amor, Zé Roberto é vovô, Egídio é caneludo. Como é que eu posso dizer gol, se o Borja é uma mentira? Você viu quanto ele custou, a lei louca pagou. Se ligo a TV e ponho no jornal, Palmeiras não tem o Mundial. Dodô, não se zangue agora, que essa canção tá no fim. Pelo menos tu não é o Mota, que não vive sem caminho. Sensacional! Espetacular! Olha, ao vivo é muito melhor do que pelo telefone. Muito melhor. E o Belo cantando, cara. Eric, obrigado pela sua vinda, participação assim como Estranho Nuninho, tá bom? Obrigado, agradeço todo mundo. Muito feliz em estar aqui, compartilhar esse tempo com vocês. A gente não pode falar o mesmo. Escuto o programa há pouco tempo, desde desde 2014. E, Sombra, o pessoal tá me enchendo o saco aqui. Ah, normal, assim, Mota, né? Eu achava esse negócio de mandar um abraço meio careta também, mas é incrível. A partir amarelo, do momento que, né, a galera ficou sabendo que eu vim, o pessoal gosta. Então, assim, como tem muita gente, eu não vou mandar pra um, não mandar pra outro, eu vou mandar pra grupos. São cinco, seis grupos de WhatsApp. Tá. Um abraço pra todo mundo do grupo, dos dois grupos do São Paulo Futebol Clube. Marcão, um abraço pros caras. Salve pros caras aí, mano. Os caras são seu fã lá, Marcão. Da hora. Nossa, tudo galera louco. Do. Meus amigos do Aires Neto, do ensino fundamental. Galera do Mackenzie, meus amigos. Mackenzie. Minha família, que eu amo tanto. O grupo do trabalho e a galera da Daicoval. A gente tem uma liga no joguinho lá. E a gente se diverte. Mas. E três pessoas especiais. O Marcos Vinícius, que é o Caco. Foi o cara que me apresentou o programa, ouvinte de vocês desde 99. Legal. Caco, fanzaço de todos e muito do Dodô, assim. É quem fanzaço? Não? Sim, palmeirense. Não, o Domênico é o mais, cara. Um obrigado. Abraço pro Giovanni, que trabalha comigo, corintiano. Manda um chupa pra ele aí, Marcão. Chupa, Giovanni. E um beijo pra minha noiva linda, Silmara, amor da minha vida. Tá aqui, tá aqui, né, Silmara? Não, hoje aqui, não. Não é ela, Silmara, não, bela ruim, velho. Bela ruim, beijo, Silmara. O apelido dela é Silmara Rui Barbosa. Aqui, eu vou gravar, é mentira. Você tá mandando. Silmara Rui Barbosa, o apelido dela. Já chama de Silmarina. Obrigado, gente. Valeu, Eric. Valeu, Eric. Valeu, nesse violão aí. É isso aí, estamos chegando ao final do Estádio 97. Nos vemos e ouvimos amanhã aqui na Energia. No oferecimento dos amendoins Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. E McDonald's, eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon. E o novinho Cheddar McRib Barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Boa noite, até amanhã aqui na Energia. Valeu, gente, tchau. Daqui a pouco, após os comerciais, tem... Você não sabe. O quê? Você não sabe? Ah, tá curioso? Então fique aí. Energia 97. Vibe 97. As novidades. E sucessos. Da programação mixados. Todos os dias, às 3 da tarde. No ar, mais uma edição. Tá no ar o Vibe, aqui é o Adriano Pagani. Vibe 97. A energia que te move pela tarde. Energia 97. A mudança que o Brasil precisa. É a mudança que o PSDB defendeu em seu manifesto de criação em 1988. O parlamentarismo. Nós mulheres somos fundamentais nesse momento de reconstrução do partido e do país. Em todos os países parlamentaristas existe uma forte representação das mulheres. Devemos estar atentas para a luta pelos nossos direitos e pelo direito dos nossos filhos terem uma vida melhor. PSDB. É hora de pensar no país. 9096/95. O rei do óleo, Marginal de Tietê, está na Avenida Presidente Castelo Branco, 5159. E é 24 horas. Acordou cedo? Passa lá. É de dormir tarde? Passa lá também. Só não cochila na troca de óleo. Passe no Rei do Óleo e use lubrificantes Motul. Olá, sou Aldric Leis, vereadora na cidade de Santos e presidente estadual do PP Mulher. Nós, mulheres, buscamos nossos direitos. Acreditamos que a educação é a principal ferramenta para alcançarmos a igualdade entre homens e mulheres na sociedade. O novo PP defende uma educação com qualidade e mais mulheres na política. Por mais mulheres na política, um novo PP está surgindo. Lei 9096/95. Os prêmios que você quer, você ganha aqui. Energia 97. É hora de pensar no país. O PSDB quer fazer isso com todos os brasileiros. Já definimos um calendário, em congressos, reuniões e discussões abertas com a população. Até dezembro, iniciaremos as eleições de renovação das executivas municipais, estaduais e nacional. Queremos com você a conexão e compartilhamento de ideias e ideais para que juntos possamos decidir o que é melhor para o Brasil. Reencontrando nossa história, olhando para o futuro. PSDB. 9096/95. Único camarotes corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o único camarote corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. prefeito João Dória. Em apenas 9 meses, com gestão e muito trabalho, estamos resolvendo 2 problemas crônicos da nossa cidade. Ampliamos rapidamente o número de crianças acolhidas nas creches. E neste ritmo, vamos zerar essa fila muito em breve. Assim como zeramos completamente a fila por vaga das crianças na pré-escola, o que é inédito na história de São Paulo. E vamos continuar trabalhando muito, porque é na infância que se forma o cidadão do futuro. PSDB São Paulo. Radwell, Bob Jules, Martin Garrix, Armin van Buuren, os melhores do mundo estão aqui. Ladies and gentlemen, Energia 97 FM. A mudança que o Brasil precisa é a mudança que o PSDB defendeu em seu manifesto de criação em 1988. O parlamentarismo. Nós mulheres somos fundamentais nesse momento de reconstrução do partido e do país. Em todos os países parlamentaristas existe uma forte representação das mulheres. Devemos estar atentas para a luta pelos nossos direitos e pelo direito dos nossos filhos terem uma vida melhor. PSDB, é hora de pensar no país. 9.096/9. Começou o Esquenta Black Friday no Submarino Viagens. Garantindo a sua viagem agora, você pode economizar até R$600 na compra de pacotes, hotéis e passagens aéreas. Pra que esperar? São mais de 200 mil opções de hotéis em todo o mundo e 750 companhias aéreas. Além de seguro viagem e aluguel de carro. Aqui você garante a sua viagem, onde estiver, a qualquer hora e do jeito que quiser. Acesse já submarinoviagens.com.br. É hora de pensar no país. O PSDB quer fazer isso com todos os brasileiros. Já definimos um calendário, em congressos, reuniões e discussões abertas com a população. Até dezembro, iniciaremos as eleições de renovação das executivas municipais, estaduais e nacional. Queremos com você a conexão e compartilhamento de ideias e ideais para que juntos possamos decidir o que é melhor para o Brasil. Reencontrando nossa história, olhando para o futuro. PSDB. 9.096/95. Vem aí o Halloween do Energia na Veia. A maior festa de Halloween de São Paulo. Com decoração temática, o Túnel do Medo. Dezenas de monstros. E mais. Os DJs do Energia na Veia. Hey DJ. E o melhor show cover de Michael Jackson. Do planeta. Do planeta com Rodrigo Teaser. Oi, eu sou o Rodrigo Teaser e eu também vou estar com vocês na festa do Energia na Veia, na Audi Club, dia 27 de outubro. Rodrigo Teaser! Fantasie-se ao clima do Halloween e concorra a uma cabine para um navio do Energia na Veia 2018. Halloween do Energia na Veia, 27 de outubro, na Audi Club. Ingressos à venda no site tiki360.com.br. Também na Energia 97, na Embaixada Dance Music e nas lojas Tent Beat. Halloween do Energia na Veia. Realização Energia 97. Promoção vai ser assustadoramente incrível. Energia 97 apresenta. Quê? Cê não sabe? A Terra é muito normal. Normal? Sim, mano, é sempre a mesma coisa. E você tá comparando com o quê? Com todos os outros planetas que você já visitou? Não, cara, tô falando, os planetas que a gente vê em ficção, tipo no Avatar, são muito mais da hora. Perto disso, o nosso é tão. Bom, então vamos de planetas reais que são mais absurdos que Pandora, não é mesmo? Temos o 55 Cancri, que tem 2 vezes o tamanho da Terra, sendo que 1/3 dele, da sua composição, é feita de diamante sólido. Nossa, fechou. Vamos lá buscar diamante. Mas ele fica 40 anos-luz daqui. Ok, não vamos. E o HD 189773b, onde devido à atmosfera de silício e à alta temperatura, o planeta é cercado por constantes tempestades de vidro. Uma capa de chuva teria que ser no mínimo a armadura do Homem de Ferro. Pois é, né? Tem também o Gliese 436b, que é literalmente uma bola de gelo em chamas. A lógica mandou um abraço. E é quase isso. Mas aí, se quiser saber de mais curiosidades bizarramente inúteis, porém incrivelmente interessantes, então fica ligado na Energia 97, que a gente tá sempre passando por aqui. Meu nome é André Spinelli. Eu sou o Gustavo Fabro e nós somos o Seu Não Sabe. Energia 97 apresentou. Ah, já sei. O quê? Você não sabe? A energia que se move agora na energia. Night sessions. Like the house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night sessions. Deus. Fala aí, São Paulo, ótima noite pra você ligado aqui na programação da NG 97. Muita música pra você a partir de agora, o melhor da House Music, os melhores DJs bombando tudo que vai tocar nas principais pistas. Quarta noite, a vez dele, André Ponciano já na área. Fala, André. É isso aí, Rogério. Beleza? Aos ouvintes da Night Sessions na 97 FM. Nossa, vamos ouvir a partir de agora, hein? Agora só música legal, boa e de qualidade, velho. O André chegou com tudo hoje. Vamos que vamos. Tá no ar, começou aqui, ó. Night Sessions. Energia 97. Everybody's coming.